Você sabe que ele é um androide. O Brega com força. Quem é um androide? Ok. Afonso São Ciborgue. Você tá dizendo que é. Peraí. Você está dizendo é o que é. Tá falando de Fumeto Kimishi? Não, eu tô falando Alphonse do Naruto. É Alphonse do Naruto? Eu não sei, eu não vi Naruto até aí. É o dinossauro de calcinha, você chama. Ah, então se chama Alphonse. Olha só, cara, eu não sabia. Ele é um ciborgue. Eu não sabia. Você está dizendo que a alma não é uma parte orgânica da pessoa. Olha aí. Vamos esquimar. Qual é a parte orgânica dele? Dentro da armadura, nada? É a alma. Porra, a alma é muito orgânico, cara. Porra, você não tá dizendo que não é orgânico. Queime ela. Jesus, perdoe ela. Ela não sabe disso. Olá para todos, sejam bem-vindos à primeira edição da série de podcasts sobre músicas e animes nesse ano de 2016. Trata-se da edição de número 53 e o tema ser abordado você saberá qual que é daqui a pouco, pois a pessoa que ganhou a última eleição, né, na qual vocês votaram, vai dizer o porquê que escolheu esse tema e do que se trata o tema. Mas antes, vamos apresentar a equipe e começaremos por ele, o podcast Evilazo. Agora eu sei a resposta. Me Costa já sabia, mas tudo bem, recebi. Aí mudou, achou aquela sem graça e mudou, então. Tá bom. Não, é a mesma. Olha isso. É a mesma do episódio 49. Continuando com as apresentações, é a vez do Ian. Eu poderia estar assistindo Ligações Perigosas, mas estou aqui com vocês. Se sintam especiais. É daquele da menina que liga e fala 7 dias, né? Uma ligação perigosa. Não, pior que tem um filme. Tem outro filme que tem a ver com ligação que é parecido com esse. Pô, só um detalhe: sabia que vai ter esse ano Sadako versus Sanmaku, sei lá, alguma coisa assim que é Grito versus o Chamado? Eu preciso assistir esse filme. É paródia, não, né? Não sei. Tá parecido com paródia, é isso. Mas é no Japão mesmo. Ah, é das mesmas produtoras filmes. Sharknado versus Centopeia Humana. Eu acredito. Meu Deus. Retornando com as apresentações, é a vez do senhor Bebop. Depois de um grande tempo de ausência. Chamou de senhor. Deixava não. Oh, mas é um modo educado de tratar ele. É um modo educado. Eu podia chamar ele de pivete. Carlinho é o senhor mó. Aí, ó. Pivete é demais. Ele é ancião. Então eu espero que 2016 seja bem melhor que 2015. Que a gente tenha um ano de boa cervela. Vascata. Continuando com as apresentações, é a vez da Loba. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Alguém sabe o que chama essa música? É poema, né? Já anuncia a hora de partida. Ou é música? Caramba. Não lembro agora como é que continua, cara. Ai. Enfim. Será que é pagodinho, não, né? Não, gente, é Cartola. Ah, verdade. Então, continuando com as apresentações, temos o senhor Luke. Jibum, você cai. Não, é isso? Não lembro. É isso. Ok, Luke. Após ele, nós temos a Natália Natasha Rafaela. Konbanwa, minasan, nachi desu. Yoroshiku onegaishimasu. É isso aí. Saúde. Após a senhorita Natália, nós temos a... Ela fala boa noite e o Carlinho não reclama dela. Comigo ele é. Eu tô de boa. Hoje tô de boa. Senão, normalmente eu reclamaria. Hoje nós também temos a presença da Nayara. Origa Gandanda. É isso aí. Temos saúde. Também... A minha pessoa. É difícil, a minha pessoa que vos fala. Deixa ela ser um Gundam. Deixa ela. Vou dar um caixote de escrito Gundam pra ela. Ela é uma Gundam Girl, gente, por favor. Porra, cara. Porra. Tá. Hoje também temos a presença do grande Eric. Olá. É isso aí. Agora, a Rafaela me fez pensar sobre o assunto. Realmente, cara, nunca mãe de Ganda teve uma mulher como personagem principal. Na verdade, ela nunca teve uma mulher pilotando Ganda na equipe principal. Como é, assim? Na equipe principal. Porque nesse novo Ganda tem mulheres que pilotam, mas elas não estão na equipe principal. É, mas principal. Nunca na equipe principal. É. Primeiro Ganda tem a Sayla que pilota, junto com a Muro. Ah, então... No primeiro, aí, primeiro Gundam. Acabou. É, no Zeta Gundam também tem, mas. É. Ah, mas Zeta Gundam, né? Mas, é. Desculpa, nem vou falar tentar muita coisa. Só tem o Oshigun naquele Zeta Gundam. Deus é mais. Ok. E temos também aqui, pra encerrar, a minha pessoa. Saudações a todos. Agora que vocês sabem qual é a equipe de hoje totalmente completa. Eu convido o senhor Eric para falar do tema que ele escolheu, que foi visto na enquete, e por que ele escolheu esse tema. Então, no caso, esse tema, que seria animes, músicas de animes que tenham androides, ciborgues e robôs em geral, etc. Eu estava no trabalho qualquer dia desses, sem sistema para mexer no computador, durante mais de uma hora, então fiquei pensando em uns 5, 6 temas para depois o Carliro votar em um deles. Então foi isso, não tem nada de especial, só fui pensando em um monte de temas para depois o Carliro escolher. É isso. Mas eu agora tô vendo aqui a escolha do pessoal, bem que eu poderia ter restrito para não colocar mechas, porque quase todo mundo colocou mechas aqui, mas beleza. Mas é porque é o mais fácil. Exatamente, eu devia ter colocado músicas de animes que tem androides, ciborgues e robôs em geral, entre parênteses, menos mechas. Então eu ia escolher One Punch. Eu imaginei que você não queria mecha, mas como você não falou... Não, quando eu vi o primeiro já citando mecha, ah, que droga, deixa eu falar. Orega Gundam da. Vamos começar então nossa rodada musical. E a primeira pessoa a falar do seu tema escolhido é a Nath. Ah, eu sou a primeira? Ok. O anime que eu escolhi é um... Acho que talvez tenha sido o primeiro anime de mecha que eu assisti na minha vida. Não sei. Eu assisti por indicação de alguém na época, eu acho. Naquela época eu nem assisti anime por temporada nem nada. Só assisti anime completo. E talvez tenha sido porque eu gostei muito de Dark Than Black. E aí eu fui pelo mesmo estúdio, assim, tipo, fui na onda de assistir os animes do mesmo estúdio, do Bones. E aí eu assisti a Eureka 7, que é um anime de, tipo, 50 episódios. Quase me mato assistindo aquilo. Recentemente eu comecei a reassistir e, sei lá, acho que os animes vão passando. Anyway, eu espero que eu volte até aquela nostalgia que eu tinha quando assisti pela primeira vez. Opa, isso aí meio errado agora. Não é nostalgia. É emoção. Whatever. Resumindo, o enredo, que é um pouquinho estranho de se falar. Basicamente é um menino, Rento Thorsten, acho que é o nome dele. Ele é um menino extremamente entediado com a vida, mora com o avô, que é mecânico, os dois vivem brigando e coisa e tal. E ele tem aquele sonho de, sei lá, viver livremente, não sei. Porque, bom, dentro daquele mundo fictício de Eureka 7, existe uma... Como eu posso dizer? É meio que uma substância ao redor, assim, na atmosfera, chamada Trampar, que faz... propulsiona máquinas voadoras, mais ou menos isso. É, meio estranho. E nesse mundo eles conseguem voar com pranchas e tal, assim, sem... É, que nem o hoverboard, ou quase isso. Whatever. E tem mechas que voam usando pranchas por aí no céu. Coisa linda. E, bom, o Renton, ele era fascinado por um cara chamado Roland. Ou Rolando, né? Como é que fala o nome? Que ele é líder de uma organização contra o governo que vive por procurar bons lugares pra surfar. Acho que é isso. Em um determinado momento da vida dele, eles acabam se encontrando, ele acaba conhecendo a Eureka, uma garota que também faz parte dessa trip do Rolando. Ele acaba se apaixonando por ela e ele quer seguir a vida junto com ela e acaba indo pra esse mesmo grupo chamado Gecko Stage. E aí começam as aventuras por aí. É uma história... Bom, são 50 episódios, então ela é bem lenta pra desenvolver. Tem muita ação, bem legal, é divertido, tem várias partes de comédia. E eu considero que é uma história de desenvolvimento, principalmente pro personagem protagonista, que ele, quando inicia a história, ele é muito chato. Ele é um pirralho muito chato, cara. Mas ele vai melhorando com o tempo e, ao mesmo tempo, ele vai mudando todos os outros dentro da nave, junto com todo mundo da equipe, vai mudando junto com ele. Eu acho bem legal a história. É isso. A música que eu escolhi foi a música mais nostálgica pra mim, que é a primeira abertura, Days, cantada pela banda Flow, que é uma banda que toca em quase todos os animes possíveis. Brinks. É, não tanto. Mas é uma banda bem famosa, já veio pro Brasil e tudo. Acho que é isso. Pessoas. Então, ninguém vai perguntar nada, ninguém eu vai questionar. Eu nunca vi. Eu não vi Eureka 7. Eu só conheço Eureka 7 e a U, que eu nem sei nem se é a mesma coisa. É, continua. Eu posso falar que eu fui no show do Flow que teve aqui em São Paulo, só que eu vi MP3 porque eu sou baixinha. Tá, ok. Eles cantaram a música lá e realmente a música é muito boa. Eureka 7 ainda tá na minha lista pra assistir, mas preguiça. Exatamente pela quantidade de episódios e porque falam que é uma ride muito louca. É, e você assistindo? Tá bom, tudo bem. Sim, é realmente é uma história meio doida. É, o AO também é meio complicado de ter, talvez até pior de entender do que o original. Mas é, tem que ter muita paciência pra esse anime, mas eu recomendo muito. Eu não sei o que, né? Pelo menos eu recomendava, né? Não sei, eu vou reassistir agora. Tô ainda no episódio 8. E tá indo bem por enquanto. É, eu nunca vi esse anime, mas o pessoal já me recomendou bastante vezes ele. Falando que é bom e tal. Então deve ser bom. Gente, ninguém aqui assistiu. Que não, é muito chato. É muito chato esse desenho. Eu vi só o primeiro episódio. Na verdade, eu vi o primeiro episódio, só que eu não gostei. Hein? Na verdade, eu li o mangá eu todo, mas médio. Eu odiei. Mas o mangá não é bom. Ah, mas dizem que o mangá é pior. Eu tô aqui, Tá. O anime veio antes. Eu odiei o mangá. Realmente, mangás vindos de anime. O Eureka 7 é um anime original do estúdio. Então o mangá é tipo a adaptação do anime. E eles fizeram cortando vários arcos. Então, droga, nunca é mais... Nunca mais compro mangá brasileiro. Nunca mais. Droga. Louca. Eu assisti o primeiro episódio e eu não achei ruim, não. Eu só não continuei porque era muito grande, né? Tem muitos episódios. Tem que ser bom demais pra poder assistir. Hein? Parei. Ah, é. Realmente. Bom demais, eu não sei dizer se é são realmente... São 52, não é? É, são 52. Tem um filme. É, aí... Na verdade, tem vários filmes, assim, que é compilação dos episódios, né? Tem vários especiais e tal. Tem jogo... Tem CD, Josh, essas coisas tudo bonitinho. Mas é os 52 episódios e o filme, basicamente. E tem o AO, que tem saiu recentemente. Também, né? É, o AO você saiu recentemente, AO? Mas ele não. Mas ele é. Assim, eu não assisti, eu assisti o primeiro episódio só. Ele não é com. Ele é com os personagens originais, mas é tipo depois de muitos anos, tá entendendo? É tipo como se fosse o filho do protagonista, sendo o protagonista mesmo? Agora. Eu não assisti o primeiro, mas eu assisti uns 4 episódios do AU, se eu não me engano. Parece que ele é com o filho da menina lá de cabelo azul turquesa que aparece no primeiro Eureka 7. É, então ele deve ser filho do protagonista mesmo. Sim, é porque a menina de cabelo azul é protagonista também. E eles são um casal, aí tipo, não sei se é filho dela mesmo, porque eu não assisti o AU, né? Mas vai que... Acho que sim, né? Tá certo. Então, só pra a gente encerrar essa sua chamada, só repete o nome da música, por favor, Natália. O nome da música é Days, primeira abertura de Eureka 7, cantada pelo Flow. É isso aí. Orega Gandanda. Ok, passada a primeira indicação musical do nosso SMA número 53, é a vez do Evilásio fazer a indicação dele. Eu vou indicar Tiger Bunny, a música é Miss Link, é a segunda abertura de Tiger Bunny, da banda Novels. E Tiger Bunny é um anime sobre super-heróis, um mundo em que existem seres que têm habilidades especiais, e esses seres em geral se transformam em super-heróis ou super-vilões. E o Tiger Bunny mesmo acompanha um grupo de super-heróis na rotina deles, sendo que nesse mundo os super-heróis vivem de publicidade. Então, ao mesmo tempo que eles salvam o dia, eles fazem isso em frente às câmeras. Inclusive tem um canal de TV que é 24 horas passando informações sobre heróis. Então toda vez que tem um crime, eles vão lá, passam na TV, tem um ranking de popularidade e tal, tem um ranking de pontuação, tipo se o herói abateu o inimigo, ou se ele prendeu o inimigo, ou se ele salvar pessoas, sei lá, com um trem descarrilhado, cada coisa dá uma pontuação diferente. Alguns super-heróis, inclusive, viram superstars. Tem a Blue Rose, que é a minha personagem preferida, que ela também, que além de ser um super-herói, ela é uma idol. E nesse grupo, dentro desse grupo, existe dois super-heróis que foi formada uma dupla entre dois super-heróis que não gostavam um do outro, mas que acabam meio que se entendendo no meio da série. E é isso, é uma série sobre super-heróis que eu gosto pra caramba. Eu acho muito legal, muito bem feito. Eu queria uma segunda temporada, né? E eu não sei se vai acontecer, de fato. Mas eu gosto bastante. E a Android que tem é uma Android que, na verdade, ela durante um tempo ela se passa por uma garota. Se passa não, né? Um dos heróis pensa que ela é uma garota e se apaixona por ela. É bem interessante, é mais lá pra frente. É lá, sei lá, pro episódio 13, 14, por aí. Mas tem, eu queria indicar um anime que não era de mecha. Diferente do geral, tentei pegar animes que não eram de mecha mesmo, porque eu entendi meio que a ideia do Eric. E por isso eu peguei essa música. Eu gosto de todas as músicas de Tiger Bunny. E essa, quase todas, na verdade eu não gosto muito do primeiro encerramento. Mas quase todas as músicas de Tiger Bunny são muito boas, e essa música é bem legal. Então, é isso. Você falou que não é anime de mecha, mas as armaduras dos dois protagonistas são parecidas com mechas. Mas são armaduras, não é mecha. Certo. Tiger Bunny é um dos meus animes favoritos. Amo. Tiger Bunny é ruim. Caramba. Tiger Bunny é muito bom, tem muitos doujinshis. Tem muitos doujinshis. Olha aí. Muitos doujinshis. Okay. Lá a gente pode ver a armadura, né? Tá uma cilada aqui. Nossa! Well, assim, a história de Tiger Bunny eu achei bastante original, no sentido de que os heróis, eles trabalham por patrocínio e tal, né? Mas a ideia dos protagonistas é bem aquele estilo policial de filme americano, que é duplinha e tal, e os dois não se entendem no começo, mas aos poucos eles vão passando por poucas e boas. Que merda isso. E vão se entendendo, né? É, lógico que a primeira metade do anime é muito mais focada no Barnaby, que é o mais novo, e a segunda metade é mais focada no Tiger, que é o mais velho, no caso, né? Eu acho legal a história, assim, os vilões não são uma grande coisa, né? Tudo bem. Eu gosto dos vilões, eu gosto dos heróis, eu gosto de tudo em Tiger Bunny. Uhum. Eu acho o design de personagens é muito original, o design de cenários é muito original. A utilização de efeitos é muito bem feita. Nossa, as armaduras, assim, as armaduras são todas em CG, mas eu não me importa, tá ligado? Eu gosto, eu vou te falar, eu gosto realmente de todo o design assim, dos personagens. Em geral, da história, eu gosto bastante. Sim, sim. E as músicas empolgam pra caramba. Ah, com certeza. E você dizendo que não gostou do primeiro encerramento. Eu não gosto muito. Fazer o quê? Eu gosto de Miss Link também, então não tem problema. Anyway, a minha preferida, depois que eu vi... Né? Então. A minha preferida depois que eu vi é a do primeiro filme, na verdade. Ah, sim. falando nisso, só falando de continuação, eu ia falar dos dois filmes, né? O primeiro filme é tipo uma revisão da primeira parte do anime e tal. Mas o segundo filme é continuação direta. Só que, lógico, é um filme, né? Tipo, uma hora e meia só de continuação, supostamente falando. Agora, uma continuação direta, tipo, uma temporada a mais, não tá previsto. Mas vai sair um live action de Hollywood, ainda por cima, de Tiger Bunny. E eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Não acredito. Eu tô falando muito sério. Não acredito. De qualquer jeito, fizeram falaram a mesma coisa, que saiu um live action muito sério de Evangelion, teve um de Akira, teve um de... Ah, fazer o quê? Então é muito sério. Não é. Foi, disseram que foi na Comic Con de San Diego que eles fizeram o anúncio e foi a Bandai que fez. Aí eu já não posso dizer se é verdade ou se é mentira, porque eu não estava na Comic Con, entendeu? Eu só vou acreditar quando sair trailers. Exatamente, só acredite quando sair trailers. Oficiais, né? Porque trailers fake saem pra caramba. Ai, ai. Eu seriamente preferia que fosse uma temporada da animação, né? Não um negócio de gente mesmo. Eu não queria um filme. Eu não me importo de ser pessoas porque ele combina. Mas eu não queria um filme, eu queria uma temporada. Uhum. Só isso. Well, fazer o quê, né? Só sei que é. Tiger Bunny, eu acho que talvez seja um dos animes que mais tem doujinshi na Comic Con. Por vários anos seguidos que ainda fazem, tá ligado? O Tiger Bunny tem o quê já? Uns 4 anos que foi visto? Não sei, uns 3 anos? De que ano é Tiger Bunny? Nem lembro mais. Só sei que desde que 2011, foi lançado... 2011, por aí. Ah, então já fazem 4 anos... 5 anos, na verdade, agora que estamos em 2016. E ainda tem doujinshi sendo produzido. Que... Mas é assim. Tem doujinshi de muita coisa que tem mais de 10 anos. Então, tranquilo. Por isso que você vê que, pelo menos para o público feminino, a Tiger Bunny fez muito sucesso. Bom, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Eu tenho que reassistir esses tempos, é sempre quando vejo. Obviamente eu não leio nenhum dos dois jeans, mas tudo bem. E nem leio o mangá. Assim, tipo, o mangá. Eu também não leio porque a maioria. Não, eu acho o mangá é exatamente igual ao anime, então não vale a pena. O mangá é igual ao anime, só que. Ele não é ruim. O narrador é o Kotetsu. Mas no mangá, o narrador é o Barnaby. Tipo, a visão é diferente, mas é exatamente a mesma história. Mas eu odeio o Barnaby. Não vale. Assim, não muda muita coisa, não, pra ser sincero. Não muda, não. Basicamente não é a mesma coisa. Tipo, eu parei de comprar os mangás. Eu tava comprando, só caiu. Já vi isso. A Panini também parou de lançar. Né? Eu só comprei até o 3, eu acho. Eles lançaram até o 5. Mas nunca ele mais. É curtinho também. Whatever. Pronto, a Panini parou de lançar. Não, mas é mais. Uhum. Mas tem bem mais. É porque ele é um mangá mensal também, demora pra sair. Não sei nem se já foi concluído, na verdade. Mas faz 2 anos que não lançou nada. Então é. Tem motivos, não tem motivos. Gente, Panini vai cancelar mais um mangá aí, eu sinto pena. Eu queria meu Fullmetal Panic Sigma completo, queria meu Otome completo, mas não vai ter. Eu também queria meu Kekaishi completo. Não vai ter. E é isso. Então, amigo Vilas, é só você repetir o nome da música, por favor. Missy Link, da banda Novels. Sure. Orega Gandanda. Passada a vez de Vilásio, então é a vez da Loba falar da indicação dela. Vai lá, Loba. Doki Doki, Doki Doki, Doki Doki. O coração da Loba tá palpitando de emoção aqui. Gente, eu não vou conseguir falar desse. Você vai falar, pode falar. Porque... é o momento de você falar o quanto você quiser desse anime. Porque sempre que eu falo, eu fico chorando. Tipo, eu tô com lágrimas nos olhos agora. Calma, respira fundo. É porque é muito importante para a minha pessoa esse desenho chinês. Tanto que você comprou o mangá dele, né? Tanto que eu escrevi um artigo acadêmico sobre ele. Então ele é muito sério na minha vida. Caramba! Aí eu não sei como é que eu vou falar. Gente, eu vou falar sobre Okohama Kaidashi Kikou. Vocês devem saber já que eu amo muito. É o Cat Count Café. É isso aí. Que eu não entendi quando você falou, mas agora eu entendi. Sim, gente. É muito difícil. Ela se então, esforça, Loba, se esforça. O anime são, tipo, são dois animes. É o primeiro anime e o segundo anime. Que beleza, parabéns. Só tem um episódio. É o primeiro e o segundo. Dois episódios. Não, calma, gente, calma. São dois animes, aí cada um desses animes são dois OVAs, entendeu? Então são quatro OVAs. Então só assisti os OVAs. São quatro OVAs. Não tem anime, na verdade. Ah, então assisti tudo. É, sim, claro. Sim, né? São quatro OVAs, aí teve um que foi lançado, tipo, acho que na década de 90, e acho que o outro foi lançado na década de 2000. Uhum. É muito bonitinho, vocês deviam assistir. O anime é Yokohama Kaidashi Kikou, já falei, eu tô bugada. Uhum. Aí a protagonista é uma robô, uhum, que é a Alpha. Isso. E por que você tá respondendo, Carlírio? Porque eu tô querendo que você fale mais enredo pra daqui corrigindo. A pouco eu te fazer. É que daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre esse anime. Eu gostaria que você. Mas vai continuar falando, daqui a pouco eu vou fazer tá a pergunta. Tá bom. Por favor, não faça a pergunta, óbvio, se ela gostou. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Vai lá. Então, gente. É tipo assim: é um mundo que a humanidade tá morrendo. Aconteceu alguma tragédia na humanidade. E agora as taxas de natalidade estão caindo, não estão nascendo mais crianças. E isso não é explicado por que que isso acontece. Mas aí a humanidade chegou a um ponto que ela se desenvolveu muito, tão bem que ela criou robôs que eles têm praticamente consciência própria. Daí a humanidade está realmente morrendo, os últimos humanos estão morrendo na Terra, a população é composta mais por idosos e tal. E a Alpha... ela é uma robô que trabalha num café no fim do mundo e ela fica passeando pelos restos da humanidade, tipo, ela fica passeando pelas ruínas da gente e conhecendo os últimos humanos que existem. Aí, tipo, é muito bonito e triste. É isso aí, Yokohama, gente. A favor da Loba, eu posso falar que a arte do anime, embora simples, é muito bonita de se ver, é um ambiente até agradável. Quando os OVAs têm aquelas cenas noturnas, incrivelmente aparecem as luzes das cidades submersas. Eu morro. Tipo, são as cenas mais bonitas do anime, quando tem as luzes submersas, né? Ah, é lindo. É muito lindo aquilo. E a questão é uma boa, essa que o Bebop levantou, é a motinha da Alpha, né? Motinha é um dos símbolos do anime também, né? Dessa série em OVAs. É a lambretinha. Só que a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte, Loba. Aquela arma que a Alpha usa, é, tipo, ela sempre usa na cintura uma arma lá. E nunca foi explicado, pelo menos nos OVAs, nunca foi explicado o porquê daquela arma, sendo que basicamente não tem criminosos, não tem um perigo iminente. Então, você já leu o mangá? Não. Isso que eu ia te perguntar, o mangá explica? Isso explica, porque é logo nos primeiros volumes nos primeiros capítulos de mangá, acho que é no primeiro volume, ela recebe uma encomenda do dono dela, que foi o cara que criou ela, que esse cara tá desaparecido, e essa encomenda é essa arma. Aí é como se fosse uma lembrança dele, tá ligado? Ela guarda essa arma no bolso de recordação dele. Não é que ela vá atirar em alguém. É só uma recordação. Uma lembrança. Ela guarda como lembrança. E ela não fica carregando a arma dele porque ela usa só o negócio que cobra arma. Como é que chama? O negócio que cobra arma? Coldre. Não sei. Eu não entendi isso que ela falou. Coldre. Esse negócio. Ela usa isso aí pra proteger a câmera dela, que ela recebeu do dono também outra encomenda mais tarde. Então é isso aí. Ah, essa encomenda da câmera aparece nos OVAs. É. Alguém mais viu Yokohama Kaidashi Kikou e gostaria de concordar ou discordar da Lobo, alguma coisa assim? Quem discorda não é mais meu amigo, tá bom? Caramba, tá bom. O negócio aqui é sério. Só eu e o Bebop vimos, sério? Eu não vi. É a Loba incitando o diálogo entre amigos, né? Depois dessa ameaça. Não, gente, é que a pessoa não gosta de Yokohama, não tem condição da pessoa não gostar. Ah, eu gostei, eu fui ver mais porque eu achava parecido com o Kinonotabi. Então, é nessa vibe. Mas é nessa vibe. É um pouco mais filosófico. É. Só que assim, um pouquinho mais lento, assim, mais contemplativo, né, do que qualquer e coisa. E faz muito sentido você se falar a palavra contemplativo, porque no final faz muito sentido. Tipo, ai, gente, eu não vou falar. Vocês vão ter que ler o mangá. Exatamente. Eu imagino de que cena a Loba tá falando. É bonito, ok, é eu bonito. Tô imaginando de que cena. Ok. Gente, ai meu Deus, morta. Então, Loba, pra gente encerrar essa parte de Yokohama Kaidashi Kikou, diga pra nós qual foi a música que você escolheu e quem canta essa música. Então, foi a primeira abertura, que é do primeiro anime, que se chama Café Alpha. É de Gontiti, que faz a OST do desenho. Perfeito, Loba. Então, vamos à música. Dando continuidade ao podcast, é a vez do Eric falar da indicação dele. Então, no caso, eu peguei a música de um anime que eu nem gostei, né, na época que eu assisti. A história, a premissa dele é muito interessante, mas depois, pra mim, desanda com o modo como eles cuidam lá na segunda metade em diante. No caso, eu peguei uma música da trilha sonora de Ergo Proxy, anime do estúdio Mangoble, de 2006. Creio que a maioria aqui deve ter assistido esse anime. É uma animação original da época que o estúdio chegou a produzir várias animações próprias, como Michiko to Ratin, Samurai Champloo, mas isso tanto faz porque o estúdio morreu, enfim. E, no caso, a história é uma trama de ficção científica que se passa numa cidade chamada Rondô, que é uma cidade artificial que parece meio que uma redoma em um mundo cujo meio ambiente se encontra devastado. É um lugar bonito, impecável e monótono, onde os cidadãos são extremamente passivos e monitorados 24 horas por dia, etc. E nesse lugar, no caso, tem os Autoravers, que são androides programados para se adequar às necessidades de seus donos. Porém, nesse local, ele começa a ficar meio desorganizado depois de surgir um vírus chamado Cogito, que tem feito esses androides adquirirem consciência própria, havendo como consequência uma série de assassinatos de humanos nas mãos dessas máquinas. Aí nisso, uma inspetora chamada... Qual o nome dela? É Real Mayer. Tem Mayer, eu não sei o primeiro nome. Ela passa a investigar esses casos, é membro de uma família nobre que detesta esse mundo que vive, acha ele totalmente falso e utópico demais. E conforme ela vai investigando essa série de casos, junto com até com o seu próprio Autorave particular, chamado Ig, e depois aparece um imigrante que também tem certa participação nesses casos, ela vai descobrindo alguns podres nessa cidade e nesse mundo em geral. É uma trama de ficção científica que eu gostei bastante, eu adoro, eu acho muito boa a trilha sonora e a animação, aquela ambientação tão negra, digamos assim, com cenários bem escuros e tal, eu acho bem bacana isso, e a protagonista também eu acho bastante interessante, só que depois que foi aparecendo certos elementos, digamos assim, parece que se tornou um anime meio que shonen com monstros e tal, eu sei, e depois as respostas que foram dando para todos os mistérios do início da história, eu realmente achei o anime bem fraco, lá pro episódio 15 e diante, se não me engano são 23 episódios. Quem é que mais assistiu além de mim? É o próximo. Eu assisti até o episódio 13. A música é muito boa. Mas o anime não gostou muito? Não, eu gostava. Eu gostava bastante. Ele me dava meu sono. O anime é bem lento. Muito lento. Então, às vezes eu sofria pra conseguir ver um episódio até o final, às vezes eu tinha que rever. Mas até onde eu vi eu gostei, cara. É legal, é bacana a ideia geral e tal. Eu gosto da atmosfera completamente cyberpunk. Né? Sim. Não, realmente. Eu, da época lá do Sr. Mangoma, eu gostava bastante dos animes, Samurai Champloo, Michiko to Ratin. Esse aqui, a questão mesmo é como ele fecha todo o suspense que cria no início. Eu achei bem besta até em alguns pontos. É bem Ex Machina, digamos assim, em alguns trechos no final, mas tudo bem. A música que eu escolhi é da trilha sonora, ela se chama Autorave Contagion. E ela foi composta, como toda o restante da trilha sonora, pelo Yoshihiro Ike, que também já fez a trilha sonora de Shingeki no Bahamut recentemente, e Tiger e Bunny, foi citado aqui. Eu no geral, acho as trilhas que esse cara faz bem bacanas. Geralmente são músicas eletrônicas, que nem essa aqui no caso, com ruídos e estilos diferentes. E seria isso. Mas alguém tem algo pra falar de Diego Proxy? Assistam, porque vale a pena. É isso que eu ia perguntar, porque eu me lembro que o Bebop tinha visto esse anime, eu me lembro dele comentando. Eu vi, eu gosto sim. É realmente o que o Evelas falou, tem um momento ali no anime que fica um marasmo, assim, no ar, a história não anda. Mas eu ainda gosto do ambiente, dos personagens, isso fez eu continuar assistindo a história. Que não é ruim, o enredo não é ruim não, acho até bacana. Lembrando que esse anime é de um ano que teve uma safra boa, né? Que é 2006. Tem muitos animes bons daquele ano e tal. E Ego Proxy Project parece ser um deles, de certa forma. Sim, ao contrário de 2015, né? Não vamos questionar isso agora. Não precisa. Então, por gentileza, Eric, só repete o nome da música, por favor. Então, composta por Yoshihiro Ike, é uma música totalmente instrumental chamada Autorave Contagion. Contagion, desculpa. É isso aí. We'll be right back. Orega Gandanda. Passando a vez do Eric, é a minha vez de fazer a citação deste SMA. E a citação que eu faço é para um anime que já foi muitas vezes comentado, não só no SMA, como ele já teve um podcast especial também. E... Naruto. Não, não é Naruto. E também já apareceu em vários outros trabalhos. Naruto é tua área. Naruto é tua área. É... Naruto Júlio. Tem mecha, só para avisar. E eu não tô zoando. É, realmente tem, é verdade, tem. Naruto tem mecha. É, o anime que eu escolhi foi Kashan Sins. Foi uma obra que foi exibida entre outubro de 2008 e março de 2009. Kashan, grande Kashan. E para resumir o enredo de maneira bem enfática, é um herói, né, o Kashan, que um passado no qual ele não se recorda, é uma memória muito vaga na mente dele. Ele matou uma pessoa muito importante na Terra, um robô muito importante na Terra, que para sintonizar, né, Vilas? Para sintonizar, porque quando você chega lá para frente no anime, você já percebe que não era bem isso, bem essa coisa, né? Não, mas não é nem pelo spoiler, não. É porque eles falam as frases de uma forma que você... É, ele matou o Sol, que era chamada de Luna. De Lua. O Sol que era Lua. Né? Essa é a frase. Mas era de, Sol, cara, ou era Lua? Então. Ah, meu Deus. Cara. Ela iluminava os pensamentos. Eu tava com saudade do Bebop, cara. Eu pensei que eu tava com saudade do Bebop. Ok, eu tava, cara. Luna iluminava os pensamentos dela. Então, voltando. Eu lembrei de Lua de Cristal. Jesus, deixa eu continuar. Lua de Cristal, que me faz sonhar. Podcast da Xuxa quando? Não, dá. Olha, eu quero avisar vocês. Eu canto aquela musiquinha da bonequinha bailarina. Pode deixar. Eu quero avisar vocês. Pelo amor de Deus. Eu quero avisar vocês que se fizerem com isso de novo, eu vou pedir pro Luke cantar a Maurício Manieri. Eu falto. Eu quero só avisar que eu falto. O céu e a luna. Um dia eu te dei pra brilhar. Tô pensando em mais músicas pro Luke aqui. Não, chega. Então, voltando. E após esse acontecimento que mudou praticamente a história do mundo, né, segundo se faz contar, o Kashan passou a dedicar sua vida a lutar mais ou menos contra ele mesmo. Tipo, os robôs secam ele, querendo matar ele, porque corre um boato de que quem conseguir matar o Kashan vai ganhar a vida eterna, não vai ser destruído e coisas assim. Você falou que os robôs estão morrendo e precisam de pânico? Eu não percebi. Sim, porque eles têm. Porque corre no planeta um tipo de doença, vamos dizer assim, entre aspas, não é a melhor palavra, mas que faz com que os robôs se corroem, né? Os androides se corroem e eles praticamente. É como se fosse bem dizer morrer, né? Eles corroem e param de funcionar. Eles vão caindo aos pedaços. Eles chamam de praga, eu chamo de ferrugem. É. O nome correto seria ferrugem, no anime realmente chamam de praga. Ah, pra eles é uma praga, né? É, não deixa. Exatamente, pra eles não deixa de ser uma praga. E todos os episódios que se seguem do Kashan, a gente vivencia momentos de muito drama, de muita luta pessoal, e um universo bem dark, porque a atmosfera de Kashan é pesada. Raros são os momentos que você vai ver uma beira pesada. Eu acho pesada. Eu não acho pesada, eu acho triste. É triste, claro. Mas eu acho pesada. Mas não é pesada, é aquele tipo, você vai se sentir mal, foda-se. Ah, cara, tem alguns episódios que eu me senti mal pra caramba, não é? Tem um episódio, sim. Tem um episódio da música. Tem episódios que eu me senti mal. Esse episódio não tem como você não se sentir mal. Episódio 2, episódio 9, são episódios que de cara me lembram assim, nossa, cara, é bad. Eu fico na bad quando eu me lembro desses episódios. É que o episódio 9 é meio foda, né? Também todo mundo. Mas o 2 é. Ah, o 2 dá. Exatamente, é o na bad. É... Mas o 9 é. O 9 eu tô de parabéns por lembrar qual que é cada um, eu não lembro. Mas Kashan Sins é uma boa pedida, que leva você à mentalidade, que leva você à mentalidade, a pensar sobre as coisas, as coisas que você julga importantes. Que você... A mentalidade. Isso, as coisas que vocês julgam como importantes, até porque o Kashan... A serpela do Carlinhos. É, cala a boca. Até porque... É a serpela, exatamente. Até porque o Kashan, ele luta contra o grande poder que ele tem. É como se ele não aceitasse... o poder que ele possui, né? Que é um poder estrondoroso. Afinal, ele é Serpela Poderoso. Ok, ok. Piada interna, esse cara tem... Não, piada interna não. No último podcast saiu Serpela. Tem umas quatro pessoas que não sabem que piada é essa, mas beleza. Tem as quatro pessoas aqui que não sabem, mas quem escutou o podcast sabe que é Serpela. Ok, vão todos vocês pro Quinto do Inferno, então. É, voltando aqui, então, eu gostaria de indicar para vocês, então, nesse podcast, uma música muito bacana desse anime, e faz parte da OST, uma música extremamente curta, chamada Sky, cantada pela Nami Miyahara. Por sinal, a Nami Miyahara tem várias músicas na OST desse anime, né? Por sinal, essa é a música do episódio 9. Exatamente. Realmente, esse episódio Música é bem curtinha e ela é entoada no momento propício do episódio, num momento bem propício. Então, mais uma vez, faço a indicação para vocês de Kashan Sins e indico a música Sky da Nami Miyahara. É isso aí. Sky é aquela da robô que canta? Uhum. Então esse é episódio 9. É. Tá bom. Eu tenho quase certeza que não é, mas beleza. Vamos lá. I wanna be a star. I wanna be a star that never stop. Oh, shining down on you. Orega Gandanda. É a vez da Nayara falar da sua indicação. Vamos lá. O anime que eu quero indicar é Top o Nerae Gunbuster, né, mais conhecido como Gunbuster. E a música que eu vou indicar, na verdade, é uma character song que as dubladoras das personagens principais cantam. Né? Vou falar um pouquinho delas aí durante a minha análise do anime. Falando do anime em si, Gunbuster é de 88, né? É do estúdio Gainax. Ele é dirigido pelo famoso Hideaki Anno, né? Muito mais conhecido porque dirige o Evangelion. E, bom, eu recomendo bastante porque, além dele ser curtinho, né? São 6 ovas de meia hora, ou seja, dá pra até pra você ver, sei lá, como se fosse um filme grande. Uma coisa que me chama muita atenção em Gunbuster é ter a presença de protagonismo feminina, né? O Evlas, no começo do podcast, até citou, né? Pô, em Gundam, às vezes, não tem aquela presença, aquele protagonismo feminino tão grande assim, né? E se você for analisar a maioria de mecha, né? Até peço desculpa pro Eric por estar falando desse termo que ele não queria no podcast, mas a maioria, assim, não tem tanto. Claro que tem. Se você for procurar, óbvio que você vai encontrar. Mas não é uma coisa tão grande se comparado a, sei lá, vários mechas, que normalmente o protagonista é um cara, né? Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Mas falando mais da história... Ou pode falar. Qual mecha que não seja mecha só de mulheres? Que o protagonista é uma mulher? Acho que mecha só de mulher tem Cross End recentemente, né? Não, mas eu tô falando. É que não seja só de mulher. É. Que também não tem pra onde correr. Não tem muito, não. É, Gundam mesmo, vai, Vlas, você até comentou que, assim, não tem tanto protagonismo feminino, realmente, mas também é muito pouco. Se você vai ver o anime em si todo, mesmo que seja os mais antigos ou os mais novos, não tem essa presença tão consistente, ou elas não são tão participativas, elas não fazem muito, no roteiro mesmo, elas não têm uma participação tão grande. É uma ou outra, mas não é uma grande maioria, assim. Tem até, vai, por exemplo, Gundam Double O, tem a Marina lá, que ela é inútil, né, vocês sabem. O Luke, você eu sei que viram, falou. Não, mas assim, não é nem a questão, tipo, da participação da mulher. Porque tem vários mechas que tem participação da voz da mulher, mas nunca ela é a piloto. Sim, sim. Ou a piloto principal. É, piloto principal, porque tem várias mulheres. É, piloto principal. Eu, inclusive, eu tava pensando no Basquash, que tem um personagem que é piloto e é muito bom. Muito legal. Ela tem várias, né, personagens que são pilotos. Só que não é o principal. É, mas é difícil mesmo. É, Gunbuster tem essa questão de praticamente só ter mulher pilotando, assim. Então eu acho também um acaba chamando a atenção, de certa forma. Ainda mais por ser, sei lá, em 88, mais ou menos, né? E, bom, falando da história de Gunbuster, vai basicamente num futuro de 2023, tem alguns aliens que estão invadindo a Terra porque eles querem erradicar de vez a raça humana. É basicamente assim que começa, e aí Gunbuster acaba centralizando na personagem Noriko, né, que ela tem o sonho de ser uma pilota, porque o pai dela era piloto, e aí ela acaba se querendo seguir esse sonho. O interessante de Gunbuster é que a ambientação toda que eles criam é que tem uma escola pra treinar piloto, só que a escola é feminina, então são várias garotas treinando o tempo todo pra que elas acabem virando piloto, se destacando e indo pro espaço pra completar inúmeras missões pra que a Terra não seja exterminada. E Gunbuster também acaba tendo um foco bem interessante, porque eu acho que como ficção científica é muito bom, tem muita infodump durante os episódios que acabam fazendo com que a construção do mundo seja boa. Claro que não dá pra levar tudo a sério ali, mas é ficção, né? Então, tipo, ok. Mas eu acho interessante o universo que o Anno acaba criando naquele meio. Não é só basicamente uma guerra entre aliens e as pilotas, os humanos. Tem toda uma ambientação criada, a maneira como elas usam os robôs, as naves. Então isso acaba sendo interessante para quem gosta também não só de mecha, mas ficção científica. E além disso tudo, o desenvolvimento das protagonistas é muito bom. Eu acho que Gunbuster se destaca não só pela boa história, não só pelo mundo inovatório que tem ali, mas também pelas personagens. O carisma de cada uma ali é importante. Eu queria destacar três delas principalmente. Tem a Noriko, que ela é a protagonista, e é dublada pela Noriko Hidaka, que canta da música, né, que eu vou indicar. A Noriko Hidaka, eu acho que todo mundo conhece mais pelos papéis em obra da Rumiko Takahashi, né? Ela é a Kani, Hamameu, e a Kikyo em Inuyasha. Mas ela, como Noriko, é sensacional. Tem vários momentos que ela acaba gritando, surtando lá no meio do robô, e pra exatamente conseguir mais força pra bater lá nos inimigos. Então, a atuação dela é sensacional. E a personagem, o desenvolvimento que ela tem é incrível. Assim, tipo, assim como também a Onesama, que é dublada pela Rei Sakuma. A Onesama, ela é uma, assim, eu acho que as duas acabam se completando ali durante a obra, mas ela também é uma personagem muito importante, porque normalmente em alguns momentos de drama ou de certa tensão que ocorre ali no anime, ela acaba ganhando um certo destaque, assim. E, por fim, também, acho que tem que citar bastante o Koichiro Ota, né? Que ele é mais conhecido no anime como Coach, né? Tanto que se você falar com alguém que viu Gunbuster e falar Coach, certeza que a resposta vai ser Coach, que homem. Porque ele realmente, que homem. Porque além de ser dublado pelo Norio Akamoto, que tem Death Voice, o cara é bom. Ele faz as meninas simplesmente se encararem, ele realmente é um bom técnico, assim, um bom professor. Ele que acaba motivando as meninas a pilotarem, faz elas aprenderem inúmeras coisas. E se elas têm um grande desempenho, um grande desenvolvimento durante o anime, é por causa dele, né? Então, acho que além de Gunbuster ser uma boa ficção científica, é uma boa história de superação também. Você vai ver as personagens se superando o tempo todo, independente de ser uma doença, superar a si mesmo, superar obstáculos, desafios, medos, tragédias. Eu recomendo bastante. E se alguém vem assistir, pode ficar tranquilo que o último episódio é em preto e branco mesmo. Até o vídeo não tá com problema. Acho que é isso. Teve uma continuação, não teve? Tem, Dibuster. Dibuster é de 2004. Teve continuação aí. Pois é, mais recente. Mais recente. A pegada é a mesma, assim. Eu não assisti Dibuster, mas eu vejo de comentário, a pegada é a mesma. Mas tem uma certa rincha, assim. Tem gente que prefere os dois, tem gente que gosta dos dois. Tem gente que só gosta de Gunbuster, tem gente que só gosta de Dibuster. Mas eu recomendaria ver Gunbuster, porque Gunbuster, além de ser antigão e tal, a animação eu acho boa pra época, e você vai perceber que você vai conseguir, sei lá, ver muito. Ah, nossa, o anime que eu gosto, a referência daqui, então. Ah, então Gunbuster acabou sendo inovador pra muito anime que veio aí pela frente nos anos seguintes. Carlinho. Oi? Carlinho tá vivo? Eu tô vivo aqui, tô. É que vocês. Cadê? Você tem que ser um host mais ativo, cara. Ah, cara, é que eu tô meio assim, enquanto ela falava do Giga Booster, eu fico pensando quão irresponsável eu fui pra demorar pra ver essa obra, cara. Quanto? Eu ainda não vi. Você é muito responsável serpela, Calheira. Você é muito serpela. Luke, vai pro inferno. Voltando aqui, eu vou começar a me xingar porque eu demorei muito pra ver Gunbuster. Pra falar a verdade, eu vi semana passada. Então, caramba. O Kairi na Fai. Exatamente. Ai, cara. É só meio não, é triste porque... ver a diferença de visual de 89 pra de 2004. É triste. É muito deprimente que acontece. Por quê? O de 89 é muito ruim ou o de 2004? O de 89 é muito maneiro o visual. Aí o de 2004 sim. É aquelas meninas. Padrão, né? Anime foi um erro. É. foi o diretor desse anime que falou isso, né? Exato. Anime was a mistake. Ai, cara, enfim. Então vai lá, né? Só falar pra nós da música aí, por favor. Bom, o nome da música é Top One Fly High. É isso aí. Orega Gundam da. Ok, voltando para o podcast, é a vez do Bebop. Falar da indicação dele. Deixa eu ver. Vou falar desse aqui, que é menos conhecido. Os dois que eu escolhi. Eu escolhi o que menos ia me xingar, cara. Duas temporadas. Viu? Por quê? Tô dando dica. Eu escolhi o que menos ia me xingar. Entendi. Será que um... Ó, pelo menos a Lobo aprovou. Olha aí, uma das antigas. Ele é de 2002, a primeira temporada. Não, a segunda, a primeira é de 2000. Eu só assisti esse anime aí porque eu achei muito bizarro a roupa do protagonista. É muito esquisita. Lembra aquela roupa do protagonista do... DNA ao quadrado. Só que um pouco mais colorida. Assim. Melhores motivos. E é interessante, tem. Melhores motivos, olha só. E aí, e esse anime é meio interessante, apesar de ser um pouquinho clichê. Mas como era no início, assim, que eu tava assistindo animes desse tipo, pra mim não teve tanto clichê na época. Teve alguns ainda assim. Mas hoje realmente não daria pra assistir. Pelo menos não com a mesma sensação da época. A história, eu não lembro exatamente o que acontecia, mas tinha uma espécie de rixa entre homens e mulheres. Tem um planeta de homens, outro planeta de mulheres, que eles viviam em guerra, até que certo dia aconteceu um problema lá, que eles acabaram entrando num buraco de minhoca, duas naves, e três rapazes foram parar na tripulação das meninas. No início eles ficaram como escravos, trabalhando de graça, sendo presos lá na nave, e depois eles começaram a resolver uns problemas para elas, alguns probleminhas que elas não conseguiam, aí eles subiram de cargo, um virou soldado, outro virou médico, e o outro acho que era engenheiro, até consertava as coisas lá, e acho que teve um piloto também. E a partir daí, convivendo junto com essas meninas, tentando voltar para casa, enfrentando outras espécies de seres esquisitos. E a parte do robô é porque tem vários robôs humanoides que são os soldadinhos lá dos planetas e alguns dos inimigos deles também. E o Vanguard se dá quando o rapaz, a nave do rapaz, se encaixa com as naves das meninas. Daí eles se transformam, as duas espaçonaves, no Vanguard, que é o grande... É Vanguard ou Vanguard? É o grande robô lá. Não, na verdade, Vanguard é o nome de uma nave. Da outra, eu não lembro exatamente qual é o nome. Das meninas, dos meninos da Vanguard. E quando se encaixam, se transformam no Vandred. Gira Vandred. Robôzão. Isso, exatamente. É interessante, é bem comédia, cara. É um estilo Love Hina com um pouco de ação, de space opera não levada a sério. E tudo meio que caralho. Nas coxas, assim. Hã? Muito, muito fanservice. E fanservice para caralho. Você falou coxa, realmente tem muita coxa. É até interessante, cara. Assim, dá pra dar uma assistida, mas não que seja uma coisa maravilhosa, né? Mas na época eu me diverti, assim, foi um anime nota 7. É um estilo parecido com o DNA ao quadrado, só que, né, meio genéricozinho comparado ao DNA ao quadrado, que eu ainda acho melhor. Mas é e bacana pelo... assistir. A música é boa, a abertura é mais ou menos, assim, eu acho até interessante. O chato é que ela fica na cabeça depois que você escuta. Fiquei alguns anos com essa música na cabeça. Mas encerramento é mais bonitinho. Por isso que eu escolhi a música de encerramento. Pelo jeito tem putaria. Como é que eu tô lendo aqui? Algumas putarias. Tem. Mas depois de Shimone. Ai, gente, eu assisti com meu pai, lindo esse anime, muito bom. Chame a família pra ver. Tem umas cenas ótimas. Ele é do Rafa! Eu sei que vocês vão gostar, tem uma cena ele é do Rafa! Ele é Rafa! Ele gostava do quê? Da ele ação, chegava e me falava... Claro que é das meninas. Quem liga pra ação? Ninguém assiste o Vandred pelos robozinhos. Ele chegava e dizia... Verdade. Ei, Débora, quando é que horas vai começar aquele desenho da menina dos peitão? Ele disse... Ai, é de... Não sei que hora da noite. Gente... Que horas vai começar o desenho das meninas dos peitão? Tá? Que pai... Era legal a dublagem do Animax? Eu não vi no Animax. Aí era, eu nem lembro, mas era. Quando criança tudo é bom, gente. Mas Vandred é bem o que a Loba falou, você não assiste pelos robôzão, você assiste pelo aquele teasing de três homens numa nave cheia de mulheres que são... tem os hormônios boing, boing. Na cor da pele, digamos assim. Boing, boing, muito boing, boing. É um anime cheio de plot, então, né? Cheio de plot. Teve um momento que eu chorei assistindo. O quê? Você chorei nesse desenho. Eu não sei o que aconteceu. Foi alguma coisa emocionante. Eu acho que eu sei do que você tá falando. É um cisco, seu olho. Foi uma coisa triste. Não, mas realmente tem partes emocionantes. Bem lembrado. Eu não lembro exatamente quais. E esse anime é bacana também que ele é do ano 2000, né? Pelo menos a primeira série. Ou seja, censura bem pouquinho, assim. Aproveitem. Fica a dica. Fica a dica. Aí assistem, eu recomendo. Recomendo o anime da infância. Oh. Recomendo também, vai, gente. Vai da Lobo. Eu concordo que é um anime da infância. É exatamente não, pra o que infância, você não. Tem que fazer na infância. Vai dela prova também. Vai dela adulto também a prova, olha só. Pra todas as idades. Ó, se eu for recomendar anime da infância, eu vou recomendar a gente Aika. Ah, anime da infância tem Musume também, aquelas meninas com roupa de colegial. Nossa! Aí batia nelas, aí só a roupa rasgava, elas não se machucavam. As inimigas! Usavam aquelas roupas de látex coladas. Normal, né? Ai, cara. A gente Aika, boas lembranças. Meu Deus. Lembranças molhadas. Era... Ah, estou dando face palm aqui só pra dizer. Caraca. Eu vou te falar que os OVAs continuação de Aika são mais forçados do que a série mesmo. Cara, não era forçado. Eu dava uns close vaginais assim porque era super necessário ter uma câmera por baixo. Eu precisava. É, pois é. A gente quem for assistir Vandred, eu recomendo também 0091. Fica a dica. Não. Speed Grapher também é muito bom. Speedgraph é sim. Speedgraph é sim. Ah, Speedgraph é excelente. Nossa, é bom. Gente. Mas é bom mesmo. Mas não, Speedgraph é realmente muito bom. Eu gosto muito do anime. Claro que tem umas cenas que são meio what the fuck. É, mas são três ceninhas comparado a Vandrej é quase. É nada. Né? Nossa. Tá quatro, por causa que tem a da professora, tá? Tem uma da professora que eu tinha. A da professora. Tem uma da banheira também, que é a menina com a mulher com gordo. Sim. Aí ela começa a gemer, aí ele vira pra ela. Olha, mulher, tá gemendo porque você tá gostando. Mas eu vou te falar, o fanservice em Speedgraph faz todo o sentido. Não. Porque as cenas que aparecem é exatamente pra mostrar, pra ficar mais pesado. Sim, não, então... eu concordo com você, Vilas. Mas é porque tinha umas cenas que eram muito engraçadas de fanservice, tipo, cara, essa. Que mundo é esse onde uma cena, uma mulher com gordo na banheira é necessária, velho? Infelizmente nesse anime é, cara. Se fosse tipo a banheira do Gugu, eu aceitava. Não, mas é sério, nesse anime é. Carlírio, abre lá um guest post meu de Speedgrapher no seu blog. Valeu, falou. Eu já anotei aqui, você vai ficar sim, cara, já tá anotado. Vou falar, a gente tem que falar da excelente animação de Speedgrapher, aquilo ali. Nossa. Foi animado com a alma. Fala. Não, as cenas de Eti foram animadas com a alma, o resto não. A cena das meninas com aquela... eu gostava das cenas de luta, eu gostava. Enfim. Assistam Speedgrapher também. Eu só recomendo, realmente, assistam. Ai, cara. Tem que falar uma música. É bom, é sério, né? É bom. Exatamente. Assistam o Vandrej também. Girls on Film. Assistam a gente, Aika. Eu só vi um episódio e desisti. Assistam a gente, Aika. Esse aí, assistam se você tiver entre 12 e 18 anos. Eu acho que menos, aí. É aquela fase. Eu acho que menos. Desce mais. 10, vai, 10 a 18 anos, vai. Assistam, okay. Tem gente aí com 9. Ok, Bebop, vai lá então, fala da sua música, por favor. Nome da música de encerramento de Vandrej, Himegoto. Olha aí, cara, olha o nome da música. Melhor encerramento. É o nome da música. Tudo explicado agora. Tudo está explicado agora. Ai, caraca. Eu não faz sentido agora. Olha aí, Lu. Bebop mitou. Puxa. Já começou o ano zerando. Isso aí, Bebop. Tá certo. Caralho, eu nem tenho palavras pra esse encerramento, velho. É muito bom. Melhor música do podcast. Fica a dica aí, galera. Ok. Escuta a música, então. Orega Gundam da. Voltando pro podcast, é a vez do Ian fazer a escolha dele. Aê, Macarena. Eu aqui com você. Ah, okay. Olá. A música que eu escolhi foi... Orphans no Nami da Missia, ele é um encerramento do anime do ano passado, Mobile Suit Gundam, Iron-Blooded Orphans. Tekketsu Orphans, eu não sei como é que fala em japonês, desculpa. E basicamente o anime de Gundam, então você sabe que vai ter uns robôs gigantes e caras pilotando eles. E cortes de cabelo horríveis. É, então, a animação desse Gundam, eu não achei outros Gundams, esse é o primeiro que eu tô assistindo. Cortes de cabelo e Gundam são todos. Ah, porque o cabelo do pessoal desse Gundam aí, Tekketsu no Orphans, parece que o povo encheu os cabelos de laque, aí eles não mexem quando bate vento, sabe? Aí fica aquela coisa dura. Não ficou bom aqueles cabelos. Tá? Mas, enfim, vai ter. É animação, hein? É, eu nem lembro qual que é o estúdio que faz isso. E... Sunrise! Não, o pior. Sunrise faz Gundam. Pronto. É mais fácil pra animar no espaço, aí não precisa mexer muito no espaço. Verdade. Pior que os cabelos de Crossend ficaram bons. Enfim, voltando pros órfãos cheios de sangue. A história vai começar em Marte, onde tem essa colônia de garotos órfãos, crianças, eles devem ter os 14, 13 anos dele, e os protagonistas, que são o Mikazuki, horrível aquele garoto, e o Orga, muito bom aquele garoto, e o Mikazuki, ele, aparentemente, ele é o único que pode pilotar o Gunpla fodão lá, que eu esqueci o nome, Nayara, qual que é o nome dele? Barbatos. Isso. Gundam. Ele é o único que pode pilotar o Barbatos, que fica nessa colôniazinha em Marte com essas crianças. Eles trabalham lá num trabalho análogo ao escravo, eles recebem, tipo, moradia. Então, troca do que é o trabalho deles, enfim. E um dia, princesa marciana quer ir pra Terra porque ela quer conseguir a... Ela é da nobreza, não é uma princesa. É da nobreza marciana que quer conseguir a independência de Marte. Ela quer ir na Terra, negociar isso com o pessoal da Terra. E ela contrata essas crianças pra fazerem a proteção dela. Aí dá muita treta, muita guerra, muito robô lutando, muita coisa explodindo, muita gente morrendo. E aí a história vai mostrando essa viagem deles de Marte até a Terra, pra ela poder pra levar essa princesa em segurança e ela conseguir negociar a independência de Marte. É isso, eu não sou a Nayara pra falar muito bem e bonito, então desculpa. Mas você podia falar do Seiyun de destaque do anime. Sakurai Takahiro! Sakurai Takahiro está no anime. Ó, assistam pelo Sakurai Takahiro, que está maravilhoso fazendo o papel de Gilles lá. Meu Deus do céu, que homem! That voice! Até me exaltei falando dele, enfim. Que personagem? É o Gilles, é o nome dele. Vocês vão perceber logo ele, porque ele é de longe a melhor coisa que tem naquele anime. Ah, eu não sei, eu não me importo com os dubladores desse anime. Mas é o Sakurai Takahiro, gente, muito bom. E aí, só isso. Cara, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando, como assim ninguém até agora pegou as duas franquias maiores, Macross e Gundam? Finalmente saiu! Ah, mas eu vou te falar que o Van Dredd, ele tem um pequeno pezinho de Macross ali, viu? Ah, não, mas o nome das franquias, tipo, até agora só tava saindo animes de outros estúdios, né, de outro gênero, assim, tudo, mesmo gênero, tudo meca, né, basicamente. Mas se, não as franquias que são as principais que mais tem do mesmo tipo, tá entendendo? Aí eu fiquei tipo, que? O pior é que, a princípio, eu não ia pegar Gundam, eu ia pegar Valvrave, mas aí Gundam tem Messia. Então, eu precisava escolher Gundam. Falando nisso, você vai escolher a música do Mayhem Mission, né? Porque, né? Ou você escolhe a Andy? Não. Já escolhi encerramento, querida. Desculpa aí. Ah, tudo bem. Ótimo, eu prefiro encerramento. É as duas. Eu gosto muito das duas. Eu acho as duas. Eu gosto também. Mas eu prefiro ela. Pra mim foi o melhor encerramento do ano passado. Pessoas, parem de postar spoiler no Twitter. Eu vou matar todos vocês com facadas bem doloridas. Caramba! Eu fiquei muito irritado com o último spoiler que eu recebi. Spoiler do quê? Um spoiler absurdo. Spoiler de quê? Do beijo. Ah, gente, nossa, spoiler da Beth mandou spoiler pra gente no Twitter, velho. Que spoiler eu fiquei tipo, como assim eu tenho que assistir o episódio? Teve um beijo entre dois personagens. Recebeu e eu fiquei o spoiler do episódio. Ah, tu não tinha visto, não? Eu tô no episódio 4 ainda. Nossa, o vacilo é seu, cara, não é meu. Não, vacila lançar uma screenshot. É o Twitter, cara. Lançar uma screenshot 10 minutos depois que o anime saiu. É sacanagem, porra. É um Twitter. Ah, não, peraí, 12 minutos não, né? Faz tempo. Não. Não, quando... eu recebi isso tipo de noite e o anime sai de tarde. Então não foi 10 minutos, talvez algumas 5 horas. Tá que pariu vocês, viu? E ainda faz o favor de retweetar tipo 25 vezes. É. Porra. Eu favoritei, porque eu fiquei tipo, que meu chique! Só Nath, Chipa. Desculpa, eu gosto do Mikazuki. Eu sei que vocês odeiam ele, mas eu gosto dele. Não, tá, só eu odeio ele. Não é que eu não gosto, ele só não é um ser humano. Como todo protagonista de Gundam. Que eu já vi na vida. E olha que eu todo protagonista de Gundam. Ai, eu ainda vou dizer, ele ainda tem mais emoções do que o do Dobo. Não. Cara, o único protagonista de Gundam que eu gosto é aquele do primeiro Gundam. E só. É. E tá valendo. Bom, eu não assisti os outros Gundam. Tipo, eu não tenho experiência. É só que o Mikazuki é o tipo de personagem que eu gosto, tá entendendo? Fazer o quê? Ah, não. O Evilá citou o Setsu, não mais o Setsu, né? Eu ainda acho, Evilá, que ele pelo menos tinha... Ele pode não demonstrar as emoções dele, mas ele tinha ali um motivo dele, que ele queria mudar o mundo, tem... O Mikazuki... Porque ele quer ser um Gander. É, porque ele é um Gander. Ele é autista, que nem eu. Mas, o que eu tô falando, o Mikazuki, ele não tem nem isso. Ele faz o que o Orga manda, tipo, ele é um robozinho. Não faz... Só que ele quer sobreviver. Deixa ele sobreviver. É, então, não, mas sei lá, eu não gosto, não consigo gostar dele. Eu acho que tem que alguém morrer pra eu começar a gostar dele, porque aí ele vai acordar. Ah, ele vai acordar, cara. Ele vai acordar. Não, né? Não, isso é Ganda. Isso é Ganda. Cara, ele é, assim. É tipo assim, eu meio que tô apostando nisso, de que. Rafaela. Ai, cara, isso é Ganda. Tá, desculpa. Eu sei, isso eu é não Ganda. Tenho experiência em Ganda, então eu não posso falar nada. Mas espera que deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar que aos poucos ele vai desenvolver sentimentos, pelo amor de Deus. Você gosta de qual personagem? Do Mikazuki, ela tá. Ele vai morrer, só pra te dar um toque. Ele é o protagonista. Ah, não, então não. Então ele vai morrer. Os melhores personagens sem ser o protagonista morrem. E você, filho da puta. Nem me lembra disso. Ai, não lembra. Eu vou começar a chorar aqui. É, esse vai morrer, certeza, do que tá falando. Tá falando, certeza vai morrer. Minha avó também, a família inteira vai morrer. Cara, eu já tava pensando que o amiguinho ia morrer ali no episódio passado, retrasado, tá ligado? Eu também já achei super achando que ele ia morrer. Eu, meu Deus, vou matar ele. Aí vai lá e a namoradinha do Orga cura ele. Eu falei, ok, vai morrer agora, morre daqui a pouco. Aposto que ela morre também, aí é sacanagem demais que eu gosto dela. Eu também gosto dela. Então... Capaz de morrer também. Capaz dela morrer, da empregadinha da princesa morrer, da princesa morrer também. Atra pode. A princesa morrer. Não morre, não. A princesa não morre, não. É Ganda. Acho que não morre, mas a Atra deve morrer. Ela não morre. Ai, poxa, Atra, é a Atra, velho. Então gente, deve ser ela o motivo, Kuki, cara. A Kuki. E me caso que acordar você porque a Atra morreu. Tem que ser. Não, vai não. Eu acho que a Cook e a Cracker morrem também. Caralho, mas é muito escroto. Eu acho que ela vai morrer, caralho. É muito escroto. Tá bom, já foi. É muito escroto dar nome de biscoito pro personagem, cara. Vai tomar no cu. É verdade. Eu sei que é tipo, a avó chama Sakura, mas ela tem um sobrenome de biscoito também. É tudo errado. É, os três irmãos são biscoitos, assim. Tipo, o Biscuit, a Cook e a Okada. Okadinha, quero ver o que o Okada vai fazer com os meus sentimentos dessa vez. É, tipo isso. É. Ah, sei lá, eu só fico me perguntando se vai ter uma segunda temporada ou não. Por quê? Porque, assim, Gundam normalmente é lento. Só que normalmente Gundam tem, sei lá, 4 cursos, né? Esse só vai ter 2, só vão ter 25 episódios. Eu acho que pra 25 episódios tá bem arrastado. Então eu fico me perguntando se realmente tá com uma segunda temporada já em produção, por exemplo, planejada, pra eles estarem num ritmo tão lento, ou se realmente é uma opção de roteiro mesmo do Nagai e da Okada, que querem fazer. Eu acho que vai ter segunda temporada. Bem lentão, e nem depois, sei lá, episódio 18, todo mundo morre. Porque The Bowl é muito ele assim. Tá a pessoa cara, que The Bowl eu acho ele mais tá interessante. Com cara de que vai ter segunda temporada. É, então. Porque, sei eu lá, eu não conheço o ritmo de Gundam, mas, tipo, pra mim, parece que os 25 episódios vai ser só essa missão, tá ligado? A missão vai acabar no fim, só. E isso é bem mais terminar, então. Tipo, vai exatamente terminar com um personagem morrendo na primeira temporada. Aí a gente vai pra segunda. E aí aparece o irmão gêmeo idêntico dele. Então, isso não vai acontecer, isso não, jamais. Ai. Chegou, Ó, gente, eu recomendo Super The Bowl, eu sou fangirl, mas não assiste a segunda temporada e muito menos o filme. Não, pior primeiro. A gente avisou. Não, o filme não. O filme é ruim, sei lá. É ruim. O filme não. Pelo amor de Deus. Esse não chega perto. Tem uma florzinha lá no meio do nada. É muito ruim aquele filme. Não, não. Não, sim, é o que eu tô dizendo. Esse filme não chega perto. Muito ruim. Ai, eu quero chorar. Meu Deus. Ok, eu não vou chegar perto. Obrigado pelo conselho. Eu não vou tocar. Vou ficar a 2 metros de distância. Deixa o problema em Tassel de The Bowl é que, assim, a primeira temporada é muito boa, só que tem ponta solta. E essas pontas soltas são resolvidas na segunda temporada. Então, entre aspas, te obriga a ver. Só que a segunda temporada eu achei ser inferior. Então, você fica, pô, mas a primeira foi tão boa, a segunda foi tão merda. Aí você vai ver o filme e fala, puta, aí foi a merda. Ah, não, não. Não é tão merda. O filme é uma merda. A segunda temporada é bem ruim. A segunda temporada é ruim. É. Não é merda. É ruim mesmo. É, mas tudo bem. Acontece. Mas vai acontecer a mesma coisa com o Jitteketsu. Tipo, eles fazendo um negócio muito lento agora. No episódio 18 dá um boom, todo mundo vai começar a morrer. Aí conclui com ele chegando na Terra, sei lá. Aí faz uma outra segunda temporada. Se não tiver segunda temporada, vai ser tomara que tenha. Porque... Aí, como qualquer Ganda, a segunda temporada vai ser pior que a primeira. Exatamente. já fica. Se for nessa lerdeza de eles só chegarem na Terra, tipo, no episódio 25, aí fudeu mesmo, cara. Bem-vindo a Gandan. Bem-vindo a Gandan. Isso mesmo. Nossa, sim, enfim, né? Nossa, tá da Imar. Nossa. Ô, Rafa, só queria comentar do primeiro Gandan, que tem o protagonista é tão foda que ele enterra um mecha gigante na areia. Eu queria saber como é que ele fez isso, velho. Ele é muito foda, velho. Ele é muito do caralho. Tipo, ele fala, ah, eu vou enterrar esse robô. E corta a cena dele dando chutinho na areia pra cobrir a cabeça. Caralho, velho. Como? Nossa. Ok, né? Amor. Como ele conseguiu colocar dois corpos no mesmo espaço? Ninguém sabe, ninguém vê. Protagonista de Gundam, você sabe, né, Lu? Cara, é muito foda ele é muito foda. Entendi, protagonistas de Gundam são todos Deus Ex Machina. Obrigado por me dizer. É, complicado. O primeiro Gundam, pelo menos, ainda é bem aquela explicação, mas tem a explicação que ele é uma. É, ele é um humano superior, ele é new type, né? Ele é um humano evoluído. Então, mas sempre tão é. Evoluído pra aguinaria. Mas enfim, tem essa explicaçãozinha, né? De ter que ainda não apareceu isso, mas aparentemente vai ser essa mesma coisa. No caso que ele é um. Eu nunca esquecerei do Innovator. Eu fiquei muito puto com isso. Eu fiquei muito puto. Tem esses daí também, é, enfim, né? Ok, então. Se vocês ficam irritados com o Kilbane, que é o Innovator de Rimadoka, que vocês não vejam grande mesmo, tá boa. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi umas fotos em algum lugar. Tem. Não, acho que foi até quando eu tava vendo sobre músicas e animes da edição. Que a Vilas pediu pra colocar edições. Músicas em edições que você acha que tava faltando e tal na edição especial de fim de ano. Aí. Um Gundam que tem várias versões de Gundam de vários países, uma coisa assim. Sim, o Gundam é racista. É o Gundam que é tipo uma competição. G-Gundam. É uma competição de artes marciais com Gundams, é foda. Aí tem um Gundam com Hélice. É, o Gundam da Holanda, ele tem é foda. É porque eles, tipo, eles apostaram em não participar das batalhas. Então o Gundam, ele se disfarçava de moinho de vento. No meio da competição. E aí o pessoal se matou e ele ficou lá quietinho esperando acabar. O problema é que ele só esperou acabar as eliminatórias. Aí teve as partes do mata-mata. E aí ele só se fodeu no mata-mata. Quebrou o jogador. No mata-mata ele só se fode. Gigante. É isso aí. Cara, tem um Gundam que é um mordomo, velho. Ele é muito foda. Gundam é francês. Gundam é francês, é óbvio. Olha isso, é Gundam, essas coisas aí. Procure Big Zan no Google Imagens, que é muito foda. É um Gundam. Não é um Gundam, é um robô gigante que tem duas perninhas só. É muito foda. Isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Big Zan. Ai, Socorro. Enfim. Pode falar da música então, senhoria, por favor. Então, a música é Orphans no Namida, cantada pela maravilhosa rainha diva, dona de todos nós, Messia. Oregagandanda. Para encerrar então a nossa jornada musical nesse podcast, é a vez do Luke Lucas falar da indicação dele. Jibum! Não vou falar de Code Geass. É Naruto, né? Vai falar de Naruto, né? Então, Naruto é a abertura 16 do Naruto Shippuden, Silhouette, da Kana Bon. Tô acreditando. Que é, eu acho que é a última abertura de Naruto Shippuden. Última? Eu não sei. É uma música boa pra coroar os maravilhosos fillers de um mangá que já acabou. Não vou falar de Naruto, não. Primeiro que eu falasse, eu teria que explicar como é que Naruto entra no demo do Eric, é, né? Tem um Mac Naruto frescando. A gente não tá frescando. Naruto, tem o filler que é pra comemoração do jogo lá, e no jogo tinha o Naruto Mecha, eles fizeram o Naruto Mecha no anime. É isso. Eu vou falar de Eve no Jikan, aquele filme maravilhoso que não tem final. Barra OVA. Que não tem final. Tem um filme, você... Vilásio. Tem um OVA e um filme. Não, eu tô dizendo filme barra OVA. É, que OVA é o filme de pedir seis partes, mais ou menos. Não, ao contrário, o filme... Tanto faz, essa porra não tem final, então não vejam, filhos da puta. Seus malditos antes de lançar qualquer merda. É muito revoltante, é muito revoltante. Ele ficou, eu vou terminar em aberto porque vai ter a segunda temporada e vai ser louco. Não vai. Ainda não mais tem um OVA, não tem segunda temporada. Filhos da puta, Eu acho que ele terminou como ele queria terminar. Cara. Eu também mas acho. Ele bem aberto. Palmo com o dele, porque eu queria que fosse no final. É um dos meus filmes favoritos até, mas... Deveria ser se tivesse um final. Meu Deus, cara. É basicamente conta um futuro... Luke, faz o seguinte, indica o filme seguinte do cara, que é o Patema. Ah, Patema, mas não tem robô. Tem robô? Patema não tem robô. Não tem robô. Não tem robô. Tem um cara lá que tem o celular Android. Mas... Ai, meu Deus do céu. Olha isso. E tem uma trama de virar a cabeça, né, cara? Nossa senhora. Nossa, que pena. A gente já disse. Você fica assistindo esse filme com a cabeça virada de lado. É o plot twist que vira a história. Olha que... Faz aquele que os cachorrinhos olham. A girada da trama é inacreditável. Enfim, exatamente. Enfim, no Jikan é um filme barro VA sem final que conta a história de um futuro próximo, onde tem robôs com inteligência artificial que realiza tarefa de casa, né, pro pessoal. E tem uns androides que são pessoas, mas que tem um negocinho em cima da cabeça deles que mostra que eles são que são androids, que não são pessoas de verdade. E aí tem um barzinho lá, que frequenta humano e android, e que os androids são permitidos a desligar esse anelzinho que fica em cima da cabeça deles. Então você acaba não sabendo quem é robô e quem é o ser humano de verdade, né? E aí a gente acompanha um protagonista que ele tem um robô, um androide desse, que tá desaparecendo indo nesse barzinho, e ele vai, descobre e frequenta aquele lugar. Mais ou menos isso, não lembro, porque não tem final. E aí eu apaguei. É isso, cara, é isso. Exatamente. Relaxa, eu apaguei na minha mente, porque não tem final. Não tem final. É... cara, tem final. E pra comemorar o fato de não ter final, eu vou indicar o encerramento. Que é a música Yasashi Jikan no Nakade, da Rie Tanaka. Que tem uma historinha bem bonitinha no encerramento, eu gosto. E a música é muito boa. É, eu ia indicar Naruto, mas eu sei que eu ia ser xingado. Mas fique aí com a abertura que eu falei. A 16 é muito boa. E qualquer coisa eu mando de novo em qualquer outro podcast, com qualquer outro tema que Naruto pode. Cara, a maioria das músicas de Naruto são boas. É, melhor que os fillers que estão rolando no momento. É isso. Even no Jikan, um anime sem final. Sem final, ele não tem final. Mas puxa vida, Luke, toda a tua fúria, porque Even no Jikan é muito bom, cara, mas toda a tua fúria é porque ele não tem um final, é isso. O que adianta? Ele tem final, cara. Eu posso criar uma história foda, inacreditável, e não terminar a história e ficar lá. Igual tipo Nana, né, Nana, sua filha da puta? Não lembra de Nana. É, não é a Nana, mas não tem final. Não é a Nana, mas não tem final. Não toca na ferida, Luke. Olha, a filha da puta desenhou mais dois desenhos. Ela vai voltar, gente. Eu tô vivendo isso há uns 20 anos. Não toca na ferida, Luke. Luke, eu vou começar a chorar. Parabéns, lá, já acaba o podcast. Não. Eu torci pra ela melhorar essa desgraçada. Eu gastei minha energia. E ela me traiu. Não, assim. Não. Maldito. Meu Deus do céu. Eu acho que você só tem que aceitar. O que foi bom, foi bom. Ela fez um calendário pra 2016. Vai ter. Vai. Half-Life anunciado, Luke. Half-Life 3 anunciado. Eu acredito nela. Eu quero acreditar que vai ter explicação da Nana Eu quero acreditar na Nana Cabeluda vai voltar. Vai. Eu acredito em você, Ayazawa. Você vai trazer a Nana de volta. Amém. Trabalha, menina! Trabalha! Trabalha, Madinha, trabalha! E vi no Jikan. Fala isso, não, que ela para, que aí ela não faz mesmo. E vi no Jikan e Nana são os motivos de eu não acreditar em Deus. É só isso. Ai, minha barriga. É isso. Eu comprei a porra do mangá inteiro. Eu na metade eu descobri que não tinha final a porra do Nana. Caralho. Eu também comprei inteiro. Porque eu também comprei inteiro. Tá aqui até hoje ao lado de Ronan e Clover. Maldita. Melhor do que isso é só como acaba o mangá, né? Até onde a mulher fez. Maravilhoso aquela cena. Toda aquela situação. Lindo. Tem que ficar doente mesmo, essa mulher. É, enfim. Eu acho que ela fingiu que tava doente porque ela já não sabia mais o que fazer na série. Qualquer coisa que ela fizesse saía da merda. Então ela falou: vou fingir uma doença aqui pra não ter que escrever mais essa história. Vou fingir aqui pra não explicar. Ainda bem que ela não escuta esse podcast. Ela não desenharia só pouco. Cara, eu vou mandar esse podcast traduzido em japonês pra ela. Com todo meu ódio. Vai botar no Google Tradutor. Luke, só fala de novo, Luke, pelo amor de Deus, cara. É o encerramento do anime que não tem fim, Yasashi Jikan no Nakade da Rie Tanaka. Não tem fim. É isso aí. E assistam, é muito bom. Assistam, porque é muito bom. É muito bom, é verdade. É muito bom. Mas não tem fim. Eu não sei se eu avisei. Tem no Crunch. Podem assistir no Crunch. Vai ter continuação. Vai sair junto com Nana. No final de. Então vai sair logo. Vai sair logo. Eu não tá posso bom, falar... então, Luca, tá bom, então. No dia que sair final dos dois, você passa a acreditar em Deus. Pronto. Eu não posso falar nada que vai sair o anime do Berserk, né? Aí eu falei, putz, acredito em Deus de novo, né? E aí em 3D, aí eu parei de acreditar de novo em Deus. Aí parou. Cara, já é alguma coisa. Cara, não, já cara. É... Deixa o 3D pra lá, chega dessa vai porra. Sair, já saiu da Era de Ouro, tá bom. Ah, cara, já é uma coisa. Saiu da Era de Ouro e tal. Isso. Vamos pro barco. Pelo menos o último filme em 3D não foi ruim, cara. Os outros dois foram. É, se eles pegarem o mesmo nível do terceiro filme, tá bom. Pra mim tá de boa. É, vamos pegar um anime e vamos fazer do mesmo orçamento do filme, né? Vai dar certo pra caralho, né? Não. Ah, cara, eu vou te falar que os primeiros filmes pareciam ter sido orçamento de anime mesmo, viu? Mas é isso, não tem fim, é vindo de canal. É isso. É isso aí. Assista, muito bom. オレガガンダンダ Ok, chegamos no momento final do podcast, onde os nossos convidados farão suas considerações finais, maiores agradecimentos, e indicarão um tema para a votação do SMA 54 a ser gravado em fevereiro. Então, sem mais delongas, vamos começar com a senhorita Natália. Obrigado por assistir ou escutarem sobre músicas e animes. Estou aqui mais uma vez. Muito obrigada por deixarem eu participar todo mês. E eu acabei de lembrar que eu não pensei em tema. Que beleza. Ai, Jesus. Então, vamos pegar um tema velho, meu Deus. Eu vou de animes com deuses. Animes? Ou entidades, no caso. Pode escolher qualquer um. Eu sinto animes que alguém vai deuses. Escolher My God, mas tudo bem. Pode ser Naruto, hein? Só pra avisar aí. Pode ser Naruto. Pode ser Naruto. Nesse podcast o Luke. Mas o Luke não participa desse podcast. Ele não acredita em Deus, cara. Olha lá, ó. Olha lá. Eu acredito no Mumen Rider. Meu Deus. Ah, então pronto. Então Mumen Rider é Deus. Esse vale. É isso que é falar. Cada um tem seu Deus. Pois é, a Nayara vai escolher coisa com a Nana Mizuki. Óbvio. Porra. Assim também não, né? Então, visitem o Flávio do Brasil e a página da Nana Ser Herói no Facebook. Beijos. Falando em Alfilé de Brasil, você tem algum termo de busca pra nos citar hoje ou hoje? Ai, Jesus, esqueci. Eita, ai, Carneiro, a minha internet tá ruim, não vai dar. Okay, tudo bem. Muito obrigado, Nath, é isso aí. Fica pra próxima gravação daí. Responda rapidinho. Vou juntar os dois meses. Certo. Com certeza vai ser alguma coisa a ver com gore e pervertizices, mas é o que tem pra hoje. Ou não pra hoje, no caso, pra próxima. Ou pra sempre. Ou pra sempre. Obrigado, senhorita Nath. Loba, é sua vez de fazer seus agradecimentos e dar uma ideia de tema para o próximo podcast. Então, gente, eu quero que vocês joguem Undertale. Uhum. E o tema é animes que tem música clássica. Animes com músicas clássicas. Isso. É, tem bastante até. Se for no Google ou no MyAnimeList pegar, sei lá, Bach. Tem Evangelion. Mozart. Tem Evangelion. Não sei, tem, qualquer um tem Carecano. Desses, tem vários animes que tem host desses compositores. Tem Evangelion. A primeira abertura, gente, de Naruto é clássica. Meu Deus, cara. Tá. Eu vou escolher a Gate, porque eles colocaram o som das Valkyries na primeira temporada. Pra poder irem pra batalha. Eu ri muito. Gente! Diga, Lu. Pessoas. Diga. Tem Kekai 600, tem Evangelion, tem Gangutsu, tem Karekano, tem tudo. Todo anime tem música clássica. Tem Shigatsu Akimi no Uso. Aí você quer pegar os animes que são de clássica mesmo, né? Se for por isso, eu vou escolher Nodame. Não, mas tipo, Kekai 600. Tem Bah, tem Borodin, tem Mozart. Muito jazz legal. Tá, tem muitas coisas, clássico, gente. Tem muitas coisas. Legais. Tem o clássico dos clássicos, Mars Destruction. Uma porrada de... Tem Rachmaninoff. Se vocês procurarem pro Rachmaninoff, Borodin, Bah, Beethoven, Mozart, de Beatles. Ah, vou pegar a história de fantasma. Wilhelm. Episódio que tem um fantasma do Beethoven que mata as pessoas cantando Fur Elise. Amei. Tem Nodame. Tem ano novo. Naruto. É isso aí. Muito obrigado, então, Luba. Só faltou o Luba dizer que ela indica pra todo mundo ver Yokohama Kaidashi Kikou, né? É, acho que ficou essa aí, você ficou bem explícito. Então, gente. Leiam Yokohama. Aí, ó, isso. Pronto. Leiam Yokohama. Ok, é minha vez então de fazer a indicação musical, os agradecimentos, mas antes vou falar de dois termos de busca lá pro Netuin. Dois termos de buscas que eu realmente não sei como a pessoa chegou no meu blog, mas ok. O primeiro era: a Ana se casa em Shimoneto? Esse foi o primeiro termo de busca. Não, se casa não. Não, cara. Ela faz coisas lá. Ela faz várias coisas, mas não chega a casar. Não. Várias coisas antes do casamento. Cara. É só uma dúvida. É, só uma dúvida, né? Ok. No Anime Corte apareceu na semana: Azuna e Kirito vão ser os personagens principais do filme de Sword Art Online? Justo, né? Justo. O Kirito vai. O Kirito provavelmente. Vai ser o Jojo. Azuna já não tenho muita certeza. Vai ser o Jojo. Provavelmente o Kirito vai abandonar a Azuna pra ir falar com então, a galera. Então, não sei, Pilazzi. Porque, tipo, pelo que estavam falando, o filme ia focar no romance dos dois, né? O romance do amigo com a amiga. Porque a Azuna é amiga do Kirito, né? Não lembra disso, né, cara? Não lembra disso. É como eu falei pro Ian. Existem vários motivos, obviamente, para o Sword Art Online ser tão bom, mas um dos motivos para o Kirito não ser um personagem mais interessante é que ele parece... Toda a construção dele parece que ele vai ser homossexual. Só que no meio do nada ele coloca o Asuna e outros personagens, que não faz o menor sentido, porque ele não sabe o que fazer com elas. Mas... Como assim? Olha, eu te recomendo um capítulo da novel. Eu te recomendo um capítulo da novel que você percebe que o Kirito sabe fazer alguma coisa. É meio complicado. Tem uma história. Luke, será que você acha que eu vou ler a novel de Sword Art Online? É quase uma fanfic. Eu li. É quase uma fanfic. E o capítulo 16:10 que o Luke tá falando. É um capítulo que teve que ser retirado. Não, cara, não. Mas ainda assim, a construção dele é toda para ele ser um personagem homossexual. Pelo menos na segunda temporada ajudou a aumentar exponencialmente o número de doujins, onde ele, de fato ele é um homossexual, mas enfim. Ok. E o segundo termo de busca que eu gostaria de citar é algo que cai mais no Offled Brasil do que no meu blog, propriamente dito. E o segundo termo de busca pelo sinal foi repetido 11 vezes e ele é sexo explícito em Eroguro. Ok, Eroguro. Eles miraram pra Eponite e acertaram em Senetoin. Tá, é melhor não perguntar. Negócio pesado. Não, né? É, cara. Na verdade, eu sinto que se ele botasse só Eroguro, ele já ia encontrar sexo explícito. Não, a pessoa foi mais completa. That's true. Eu tô com medo de ferro. Ele quer aquilo. Foi redundante. É a famosa, né? Mulher nua pelada. Ah! Nossa! Sem roupa. Como assim? Hentai pornô. Hentai pornô. Redundância pura. Caramba, hein? O cara quer o extremo. Eu gostaria de lembrar a todos também que hoje completa um ano da primeira aparição da grande Charlotte, né, no SMA. Foi no janeiro do ano passado. Meu podcast completa um ano da primeira aparição da Charlotte, a famosa. O famoso tirando a sala de calcinha lá e tal. Ela só apareceu duas vezes. Só duas vezes. Eu nunca apareci pra dar um oi. Mas ela apareceu. Não, ela vai aparecer de novo no 64, que vai ser o episódio de Hentai, né? 64. O famoso 64. Vou pro inferno. 64. Não, pera. É erro meu isso. Piada interna também com erro meu. Coisa de serpela. Pipop, eu não quero te mandar pro inferno assim formalmente, porque você tá voltando hoje. Eu quero que você respire, tá? Assim, túmulo. Já foi, viu? Só pra não, foi no geral, não foi só pra ele. Foi no geral, cara. Não foi só pra ele. Mas se você quiser, eu te mando pro inferno, cara. Não, agradeço a cortesia. Ah, é isso aí, muito bom. Agora eu gostaria então de fazer minha sugestão de tema pra fevereiro. E a minha sugestão de tema é animes com mulheres protagonistas. Mulheres como personagens principais dos seus animes. Então, qualquer anime que a mulher seja a personagem especial, a principal, aquela que tudo determina, tá valendo. Tema livre. Filmes do Ghibli. Sinto filmes do Ghibli chegando. Esse da Naruto. Luke, em sua homenagem, eu vou escolher Nana. Eu não posso escolher Naruto, eu não sei o que eu vou fazer, não. Não, uai. Não pode. Esse não tem Naruto, não dá pra. Poxa, gente, a Sakura tá de acordo. Naruto, nem Bleach. Não. Nem One Piece. Nem One Piece, nem Naruto, nem Bleach, nem Fullmetal. Nem nada da Jump, praticamente. Nem um monte de shonenzão nisso aí. Nem um monte de shonenzão. Exatamente. Então, sem chance. Gostaria também de agradecer meus amigos aqui pela presença. É sempre bom gravar esses podcasts com todo mundo. Eu espero que vocês que tenham escutado também tenham gostado. E é isso, né? Vamos tocar agora com as considerações finais. Então, agora é chegada a vez da Nayara fazer as considerações dela e dar uma sugestão de tema. É bom, antes de mais nada, agradeço aí mais uma vez pela participação do podcast. Obrigada, foi sempre especial que tá com vocês, falando um monte de bobagem, às vezes não. E, bom, tema de podcast, eu não quero repetir tema, então vou pegar até um tema meio brisado aqui, porque eu não tinha pensado nada antes, não. Mas, como tá no começo do ano, né, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer coisa boa, então, animes que tenham um final motivador. Nossa, tema livre. Eu acho que cabe aqui escudez. Eu acho que cabe escudez aqui. Não, Carlinho, por mais que eu ame o final de escudez, eu sei que não. Exatamente, cabe. Eric, não se torne um canalha, exatamente. Não se torne um canalha. Exatamente isso. Não. Ah, gente, mas escudez tem um final muito bom, recomendo a todos. O anime em si não presta, vê no YouTube que tem o compilado com as cenas do final. Muito melhor do que você achou o anime, porque o anime é ruim, mas o final vale a pena. Fica a dica. Okay. O Eric disse que ele escolheria Love Hina. Love Hina é final motivador, né? Tudo bem, o cara passou na universidade, então final motivador. faz sentido. Literalmente é um tema livre. Qualquer anime a gente pode inventar que é um final motivador. Menos Naruto. Golden Day, gente. Eu não posso botar Naruto nesse também, porque não tem final. Claro que pode. Porque Naruto não terminou ainda. Não, mas o mangá terminou. Não, o anime. É anime, pô. Triste. Então você tem que considerar só animes completos, se for. Exatamente. Né? Não, Naruto acabou. Não acabou o Naruto Shippuden. Ah, Naruto clássico, sim. Naruto clássico. Tem o filme que é The Last, então posso considerar como se fosse o fim, olha aí. Que é o fim. Olha aí. Ok, Luke venceu essa. Pior que a Nayara já pegou música do The Last. Luke venceu essa, realmente. Valeu, né? Então, as considerações finais do senhor Ian. Vai lá, Ian, detonei. Agradecer de novo por estar aqui, desejar aos meus companheiros de podcast e você, nossos maravilhosos e queridos ouvintes, um feliz ano novo e que 2016 seja muito melhor do que 2015, porque 2015 não foi um ano fácil. E é isso aí. E o meu tema de podcast, eu vou reciclar, porque eu não pensei em nada também, vai ser animes que são guilty pleasure. Que eu quero muito. Ai, de novo essa terceira vez já. Eu quero muito falar de Asuka no Fox. Na verdade, é a quarta vez. Ah, meu Deus. Então é isso aí. Valeu, falou. Guilty pleasure. Asuka no meu Deus. Você quer falar de Asuka no Sora, cara. Sistema Gaia, vou falar de Dog. Não, eu quero falar de Asuka no Sora nesse tema. Não em outros. Outros não tem graça. Ah, então tá bom. Beleza, então, Ian. Muito obrigado. Senhor Luke, vai lá. É sua vez, senhor Luke. Vamos lá. Então, para continuar com o meu tema de pegar datas comemorativas do ano, para fazer o meu tema do podcast, dia 5/2 é um dia muito importante, é o dia da papiloscopia. Para você que não sabe o que é papiloscopia, é a ciência que trata da identificação humana através das papilas dérmicas existentes na palma das mãos e na sola dos pés. Mais conhecido como o estudo das impressões digitais. Olha aí, que dia importante pra caralho. Então, pra pensar num tema que homenageia um dia tão importante na nossa vida, eu pensei em temas com detetives ou investigadores, ou quase isso. Esse é o meu tema. Animes com detetives, investigadores ou quase isso? Olha aí. Quer dizer, animes de mistério. Tá bom. Quase. Não, porque um anime de mistério às vezes não tem um detetive, investigador ou quase isso. Não, mas em geral, anime de mistério tem um quase isso. Não precisa ser detetive ou. Ele é quase. Então, isso. Animes com detetive, investigador ou que quase isso seja um policial. Tá bom. Ah, eu já escolhi Ryoka. Poxa, Nath, poxa. Já escolhi Ryoka, Luke. Poxa, a Nath que foi falar. Cara, vocês têm que tomar cuidado com esses em geral, que é igual hoje. O Eric queria ciborgues e androides, mas ele disse mechas em geral, robôs em geral, aí virou tudo mecha. Cara, caraca, já perdi a palavra porque eu fechei o link. Papiloscopia, é isso. Tem que ter policial, é isso. Tem que ter policial. Beleza. Isso, é um dia importante. Pronto, é uma homenagem para eles. Se virem para arrumar um. Tem que ser um detetive ou um policial. E tem que ser mistério. Não é só ter policial. Não, lembrando que a segunda temporada de Psycho Pass não falei nada de mistério. Tem várias comédias. Não vai ter mistério? Não, não precisa. Não, tem policial. Eu vou até ser Ryoka, porque aparece policial no episódio lá. Pode ser, não tô falando. Pode ser, eu tenho livre. E é isso, entre no Shunan. A gente tá numa fase meio Togashi. Tá saindo post. Às vezes não tá saindo. Normalmente, às vezes não tá saindo, mas entre lá, às vezes você pode achar alguma coisa. Às vezes não. Então, às é vezes. Isso. Ai meu Deus, altura de Nana. Dei beijos. Tô gasto, eu mando beijos também. Ai, Jesus. A altura de Nana, ela não tem talvez não, viu? Só pra avisar. Pior que eu acho que ela já falou. A autora de Greyman mandou beijos também. Pronto, eu tô de Berserk. Eu quero um calendário com os desenhos do Togashi. Vai ser uma beleza. Nossa. Eu desenho o quê? Um, dois, que é o que ele sabe, né? Da parte. Vai desenhar o fundo. Um fundo branco. É. Nayara. Não, esse é o de Bleach. Mas é isso. Calírio, próximo. Dando continuidade, então, às considerações finais, é a vez do Vilásio fazer os agradecimentos dele, falar de buscas do blog e da sugestão de tema também. Então, eu fico feliz que tenha saído Steven Universe, primeiro episódio do ano, que é melhor que tudo que saiu de anime ano passado. E, bem, eu tinha falado um monte de coisa, só que não deu certo a gravação, então... eu vou só indicar o tema e falar alguns termos de busca que eu peguei aqui. O tema, como eu sei que ninguém vai escolher o meu tema, porque é meu tema, né? Então ninguém escolhe. O tema que eu escolhi foi animes que têm mulheres adultas com orelhas de gato. Caralho. Vontade de mandar alguém pra aquele lugar, cara. Como os meus temas não são escolhidos, eu vou somente escolher temas ruins a partir desse ano todo. Já aviso. Não, mas tem que ser mulheres adultas. Eric, são Nekogills, mas tem que ser adultas. Você já não fazia isso antes? Não, mas porque antes as pessoas não votavam, Luke. Então o meu tema caía. É porque você, como agora... você botou da Ghibli, é meio ruim a Ghibli e tal. Pois é, como eu comecei a fazer temas que faziam sentido, ninguém começou a votar. Então eu vou começar a fazer temas ruins, que pelo menos o pessoal não votar pra dar pra rir. Então basicamente eu quero Neko Womans. Não quero garotas. Tem que ser mulheres adultas. Ok? Alguns termos de busca que eu peguei aqui. Alguém chegou no meu blog procurando por estilo Power Ranger que passou na TV Globinho, que se transfirma com carta. Com quê? Que se transfirma com quê? Carta. Yu-Gi-Oh! Ah, não sei. Porque aquele trem da Eliana de muito, muito tempo atrás? Ou era Angélica? Isso, da Angélica. Eliana, não sei. O Bambuluar? É. Não, mas acho que não. Acho que não é, não. É a TV Globinho. É, porque passava antes da TV Globinho. Mas era estilo Power Ranger. É. Mas não lembro se tinha. Mas bem, se alguém souber, por favor, coloque nos comentários. Alguém chegou lá procurando por filme ou... cara com uma espada luta com uma mulher e depois um monstro passou na Globo. Como que é isso, cara? Aqui, ó. Filme o cara com um cara espada luta com uma mulher e depois uma monstro. Cara com espada luta com uma mulher e depois um monstro passou na Globo. Ah, é o. Não, aquele do Keanu Reeves, não? Samurai lá? O último samurai? Não o último samurai, do Keanu Reeves, aquele que tem um monte de samurai. Ah, o último samurai é com o Tom Cruise. No... Qual? Eu não sei. É um ruim lá do Keanu Reeves. Tá, ok. Os 48 ruins. Isso. Mas passou na Globo? Não sei, eu tô chutando. Passado. Eu sei que tem mulher e tem monstro. Acho que não. Então. Bem, não sei. Se foi esse, pessoal, 48 ruins, aí espero que você saiba o que é. Um outro foi quem canta as músicas dos animes de romance. Então, muitas pessoas. Ou cantoras. Cantoras, cantores. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Não, mas aí não é o romance, ele canta dos etis. Cara, não, Wesley Safadão é sempre romance quando eu olho para aqueles belos olhos. Muito, muito mito. Ok. Então, outro tema de música foi. Quantos animes grandes ver ao mesmo tempo? Eu acho que ele tava perguntando algum. Depende do que ele considera anime grande também, né? Eu chuto um 6. Mas aí minha pergunta vai pra vocês. Pra vocês. E quantos animes grandes ver ao mesmo tempo? Nenhum. Cara, eu só consigo ver um. Exatamente. Luke, não seria no caso anime Serpela? Bem Serpela. Quantos animes Serpela ver ao mesmo tempo? Quantos animes Serpela, exatamente. Não no vocabulário do Carlinho, né? Desculpe, eu tentei ser legal, mas vai pro inferno. Pois é. Ele tentou. Porque no vocabulário do Carlinho é outro tipo de anime, Serpela. Serpela dele é diferente da nossa. Serpela dele é diferente do Cara, eu tenho medo do que o pessoal vai pensar nessa história de... Ah, deixa pra lá. Nossa, a Serpela é grande, Carlinhos. Vá se catar, E o último termo de busca é filme anime que o cara usa uma espada encantada e encontra uma mulher que tem uma espada também e passou na Globo. Meu Deus, cara. Eu acho que é o mesmo cara do outro que não achou. Olha, eu acho que Eu acho que ele mudou pra botar espada encantada, né? Acho que isso aí é aquela animação do Rei Arthur, hein? Eu acho que ele tá procurando essa mulher aí em específico. É possível. O Luke não fez a piada da mulher que tem espada. Cara. Ah, não sei de nada. Luke não quer reviver esse passado. Ok, então é isso. Liz 2016. Esse ano vão ter animes melhores que o ano passado, pelo menos em janeiro vão ter. Não tem como ser pior, não. Oh. Pelo que eu li dos mangás até agora, não é exatamente a coisa. Mas tem uns que são bons. Eu acho que vai ser melhor. Se não for, tem Steven Universo aí pra ver. E Bezer. E Bezer. Ok, Velazio, muito obrigado. Agora é a vez das considerações finais e uma sugestão de tema por parte dele, Bebop. Tema, animes com personagens com nomes bizarros. Acho que tem bastante. Classifique nome bizarro, por favor. Caga Coco, ok. Caga Coco é um nome bizarro, tá certo. O Lalelin, Lala, não sei o quê. Essa aí, Lalelin. Do Gate. Pina Colada também. Pina Colada. Yayayoba. Também. Nachetânia. Não, é porque tem o nome dela inteiro, que é bem coisado. As laterais é Erubridito. Tá certo, é. Titi. O do Seventh Service Chichi. Lá, a Lucy, Chichi. Mas não sei quantos nomes. Aí, já entra Dragon Ball. Titi. Tem aquela da Louise, como é que é? Zero do Kaim, não, dela também é estranho. Não sei o que, Louise, alguma coisa aí. Né? Enfim, tem. Então, tem bastante. Entra Shakugana e Shana, por razões óbvias. Exatamente. Shakugana. Não, por causa da Shana, é diferente. É isso, é bom voltar aqui. Espero que 2006 seja bem melhor que 2015. Acho difícil não ser. 2006. Se for mediano, já vai ter 2006 foi melhor que 2006, opa, vai. Voltamos 10 anos, aê! Será bom, hein? Não, pelo amor de Deus. My life, nem sei. Deixa não, não vamos voltar, não. A gente vai ter que passar de novo por 2015. Eu era um colegial, bonito, faceiro. Assistindo a gente, Ike. Pior que é nessa época aí mesmo. Feliz é nessa época mesmo, cara. É, a época do André. Foi esse ano que eu conheci. Bridget e Boku no Pico, então. Ai, cara! Nossa. Meu Deus! Ele quer voltar. Tá não, vendo, cara? O Bob quer voltar no tempo. Porque é Boku no Pico, cara. Não, mas. Boku no Pico. O Bebop quer voltar no tempo, porque ele quer ver Boku no Pico quando saiu. Não, nem isso não. Porque 2006 foi um ano muito bom pros animes, que 2016 repita isso. Não, repetir não vai. Eu lembro até hoje, aquele dia que eu vi um post de Bridget, aí eu pensei, isso aqui. É uma garota ou um garoto? Aí eu abri, ai meu Deus, é um garoto. E até hoje foi assim que o amor começou. E até hoje o Eric que abre o Doji e pergunta se é um garoto ou uma garota. Se for uma garota, ele fica decepcionado. É isso. E todas as adivinhações. Eu nem reparei que na capa que eu li do Doji de Bridge tava lá. Você sabia que essa garota na verdade é um garoto? Quem lê, né, Doji? Quem lê o Doji? Doji, você lê as figuras. O amor da sua vida, os traps. Tá certo, então. Só cego, lendo Braille, Doji, porque eu não sei como é que outra pessoa pode ler. Ah, tem dois termos aqui de pesquisa nas buscas do Anime Coach, meio estranhos. Um é aluno faz sexo, professor hentai. Então, né? Aluno, professor. É um desses dois aí do Eric. É, deve ser porque. Não. É um professor que ele faz. É, aluno e professor. Isso. Não e é tem outro que é anime boneca empregada. Ah, isso aí certo. É o do autor de Shokugeki no Soma. Aí tem muito, pô. Aí tem muito. Shokugeki no Soma, né? O nome do. Anime empregada, pode ser Reis mais Master. Não, eu acho que ele não quer. Pode ser aquele tipo das bonequinhas que lutam, que elas também têm empregadas. Tem qual que é lá? Não sei o que. Kami-sama Doll, eu acho. É Kami-sama Dolls. Kami-sama Dolls. Isso. Hakadol é empregada? Eu acho que tem empregada, não sei. Acho que não. Tem não? Não, o Hakadol elas fazem qualquer coisa que o cara pedir, né? É, então, pra ele. Mas não são bonecas. Inclusive tem uma garota que é um garoto. Inclusive tem um garoto que é um garoto. Ele pode surpreender. Melhor trap. Mas não são bonecas, é verdade. São. Como é que é? Não, melhor trap de 2015, no caso. Hakadol. Peraí. Chega! Para com isso, pelo amor de Deus. Okay, bonecas empregadas, é isso que o Bob quer. Exato. Eu não, o cara. O cara, né, o cara. O cara. Uhum. O que o Bob quer, eu não sei, mas... Não... Então, ele deve chegar no meu posto por conta daquele anime lá do autor de Shokugeki. Já falou o tema, Bob, do desenhista de Shokugeki no Soma. Vai, beleza. Ah, pode ser. O tema é animes com personagens com nomes bizarros. Ah, verdade. Tá certo, então. Valeu, Bebop, muito obrigado. E para encerrar de vez esse podcast, né, o SMA número 53, vamos ter as considerações da pessoa que venceu o tema, o Eric. Ele também vai dar a sugestão de tema e vai nos indicar uma música especial para terminar o podcast. É isso aí, Eric. Obrigado, padrinho. No caso, o Bebop roubou a minha parte. Eu ia citar dois termos aqui do Anime Cult, mas já chutou antes. Aí, meu Você tema... Tá, beleza, tá mais dois aqui. É, eu nunca assisti Hora da Aventura, então nem sei direito como que é o nem lembro direito como é o desenho, mas o cara chegou no Anime Cult pesquisando imagens sensuais dos casais de Hora de Aventura anime. Ok, tem bastante. Inclusive, se procurar My Little Pony, vai achar... Não, mas My Little Pony é... Nossa, isso Loba é uma prata. É rainha, né? Loba prova. Tem até com o mundo de Gumball, cara. Oi. Oi. Tá de My Little Pony. Tá me ouvindo? Sim, não, a gente sim. Tá falando... Eu fiquei assustado, cara. Eu juro que eu fiquei assustado quando eu ouvi. Quando o Dojo tava caminhando pela internet, procurando mais sobre o mundo de Gumball, apareceu um hentai. Isso é uma busca safe, uma história de dois animais onde um tenta levar vantagem sobre o outro e onde o final é feliz e educativo. É isso que ele tava querendo pesquisar. Pior que eu lembro de uma história assim, perto do céu. Tem bastante, o que é isso? Tira como café, tem um monte de. Pra mim, eu recomendaria mais ele ler fábulas de Êxopo, não animes. Mas... Isso! As fábulas! Uhum. E um último aqui, Hentai abusando na prisão Hentai, de novo. Isso aí é com você. O cara tá abusando de Hentai na prisão. Deus, cara, ele foi bem enfático. Esse tem o que fazer lá. Ele foi bem enfático no ponto de que ele quer abuso no Hentai, gente. Animes que se passam na prisão e tem abuso, tem um anime yaoi chamado Enzai. Agora, se ele quer com mulheres, eu não sei de nenhum. Com mulheres, eu não sei de nenhum. Não, velho, pensei em mulheres conta calabouços ou prisões em épocas medievais, mas agora prisões modernas tem Exai. Pronto. Fica com eles. Pera aí, tem até a época certa. Aí agora do sobre tema. De rentais. Do tema que eu escolhi, vai um que eu já tinha pensado antes. É músicas de animes baseados em visual novels. E no caso da a última música que eu escolhi pra fechar o podcast vai a música de encerramento, acho que já ia falar de abertura, a música de encerramento da segunda temporada de um anime de um android muito simpático que tenta ser a mais famosa do mundo de qualquer jeito, a Miss Monochrome de Animation. A segunda temporada, a música Step by Step, que é cantada pela própria Miss Monochrome. Cantada pela Miss Monochrome, que é dublada, é uma personagem dublada e criada pela Rory Yui, que inclusive já teve alguns shows digitais dessa personagem quando ela estreou. E é isso, eu gosto do anime, que já teve 3 temporadas, a última acabou agora. Episódios curtinhos, a Android bem simpática. Duas últimas temporadas ela. A primeira temporada é praticamente uma androide, não tem personalidade nenhuma, mas nas últimas duas temporadas, por algum motivo, criaram uma personagem bem mais expressiva e etc. Enfim. Upgrade. E, só que ainda ela está se esforçando para se tornar famosa. Mesmo invadindo os animes dos outros durante um ano inteiro, ela não conseguiu isso direito, mas uma hora consegue. Então, música de encerramento da segunda temporada de Miss Monochrome de Animation, Step by Step. Fiquem com essa música. Não, cara, não lembra isso. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau, pessoa.